Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, ele as matou com o seu amor. Aqui é o Afonso Solano e a ficção é a verdade dentro da mentira. Essa frase é do Stephen King ou do Rei dos Escritores? É de um rei, vamos botar assim. Que Eduardo Sporitak. Eu sou o Nick Ellis, o Nice Guy, e além das luzes só existe a escuridão. Aqui é o Azaghal e Stephen King perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Sabia! Ah, eu não. Também tá falando de Lost. Muito bem, nerds! Estamos aqui com os nossos queridos amigos para finalmente fazer um Nerdcast muito pedido há muitos anos sobre Stephen King. Outro dia me corrigiram, é Stephen, né? Stephen King. Exatamente. O rei dos escritores de terror. Tá bem. Com muito sucesso literário, muito sucesso no cinema também. Se você não leu, provavelmente você já viu algum filme inspirado na obra de Stephen King. Então vamos conversar sobre ele depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, lembrando que a Nerd Store está cheio de produtos e camisetas novas! Exatamente, a coleção 2014, verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono, inverno. Já está aí para o ano todo. Temos a nova camisa Bionic Sledgehammer. Olha aí, que excelente, cara. Ficha dele, eu! O vermelhinho, o Chapolin colorado. Muito bom, cara. E temos a camiseta soquinho. A maior estratégia do mundo dos games de luta ever. E além disso, temos as outras camisetas que vocês já conhecem tanto. Tá lá na Store, vai passear. Dá uma passeada. Em vez de passear no shopping, que é um saco, tem 1 milhão de lojas. E eu gosto de passear no shopping. Você gosta? Eu gosto. Eu odeio passear no shopping. Você pode passear na Store só clicando. Olha que bonito, cara, esse mundo OLED hoje em dia. Nem precisa sair de casa pra comprar essa camiseta. Ou os livros da Nestor, como Independência ou Mortos, os Protocolos Blue Hands e Crônicas de Cânone do Sucesso de Vendas da Nestor. O Guia Ilustrado do primeiro... Como é que é? Guia Ilustrado da primeira trilogia... Guia Ilustrado oficial da primeira trilogia do Nerdcast de especial RPG. De RPG. Ai, ai, muito bom. Compra lá, vai lá na Nestor agora, garoto. Nerdstore.com.br, a loja do Jovem Nerd. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados e tudo que temos para falar do último Nerdcast, Jurandir Filho, você pode pular para 15 minutos e 45 sustos. Muito bem, Azaghal, nós temos um recado aqui para dar nosso querido Bruno Sattler, que fez o projeto de motion comic O Bom, O Mal e o Nerd, que nós publicamos no canal do YouTube do Jovem Nerd, no hiato entre as temporadas do Nerd Office, agora no finalzinho de 2013 e início de 2014, certo? Isso, as férias do Gaveta, famosas férias recesso, férias coletivas da Gaveta Filmes para fins trabalhistas. Exatamente. Mas então, o que acontece? O Bruno, ele quer publicar essa maravilhosa história e homenagear o Jovem Nerd e aos grandes westerns, e a Sérgio Leone, Clint Eastwood, etc., em papel. E para isso, ele criou um projeto no Catarse, que vai ser financiado pela galera que é fã do projeto, cara. Isso aí. Quer ter a sua cópia em papel HQ deste maravilhoso projeto. Então, a meta dele são R$12.500, tem um pouco mais de um mês restante. Então, se você gostou, vá lá ver o que você ganha com as cotas de apoiadores e tal. Muito legal, participa, apoia esse projeto que a gente dá o nosso selo de qualidade. Foi muito maneiro, muito inspirado, Bruno Sattler. Lembrando que o Bruno é colaborador do Jovem Nerd há milênios. Exato, cara, ele já fez muita coisa maneira no Jovem Nerd, cara. E esse foi um projeto mais ambicioso dele. Então, vai lá, clica aí, tem um link aí pra você ir lá no Catarse e ver o projeto dele. Mal Roboto diz aqui que após o massacre sofrido pelo Jovem Nerd por comparar Water Wars a Mad Max. Vários nerds mandaram o Senhor da Oceania escutar o Nerdcast 65 aos exatos 28 minutos e 40 segundos. Eu ouvi. Eu não vi nada. Não, eu sei o que que é. O quê? É que eu falo que o Mad Max 3 mostra que tem um holocausto nuclear. E você, que gosta muito do Mad Max 1, tu não tava com isso na cabeça. Porque no Mad Max 1 não aconteceu nada. Sim. Não teve um holocausto. Teve um problema econômico. E aí, do 1 pro 2, é que tem um holocausto nuclear. Aí você fala assim, mas que filme de merda, porque você descobriu que tinha um holocausto nuclear. É? Do Mad Max 3. O 3 não é muito bom mesmo. É, o 3 não conta pra valer, né? E na verdade, nada que antes do Nerdcast 100 vale alguma coisa, né? Não sei nem porque vocês estão ouvindo. Vários nerds cacete de agulha doando. Agora sim. Melhorou, hein? Eu acho que agora foi o nosso recorde. É, exatamente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11, olha 11 aí. 11 doadores que estão aí ajudando pessoas, seres humanos. Victor Hugo Alexandre, Cauê Mendes de Freitas, Leopoldo Munhoz Serra, com os bichos do curso de tecnologia, que foi um trote solidário. Que legal. Trote solidário, a galera foi doar sangue. Tuana Mesquita, Eric L, Victor Hugo, Guilherme Silva, Henrique Mazal, Wanderson Fukushig, Olavo Montenegro, Adria Barbosa e Rodrigo Freitas Siriani. Muito obrigado por terem salvado a vida dessa semana. Vocês doaram sangue. E se você não doou ainda, doe sangue. Mande a foto pro Jovem Nerd aqui de você doando sangue pra você fazer parte do nosso Nerd Escassez de Agulha. Muito bom. Muito legal. Artes dos fãs, aquilo, aquela coisa de sempre, né? Vocês sabem. Algumas muito boas, algumas, né? Mais ou menos. Algumas bem ruins, pra falar a verdade. E algumas muito boas. Eu já falei, né? Boas. As primeiras. Exato, então, hoje nós vamos destacar, que não dá pra ler todas, vamos destacar um mix do Coringa com o Ozob feito por Rodrigo Widman. Muito bom. Além disso, temos um Jovem Nerd feito por Maicon R. Muito bom, Jovem Nerd, a lápis. Verdade, será que foi a lápis mesmo? Ele só aplicou filtro de Photoshop. Não, ele não fez. Não sei, eu só tô aqui pra deixar a dúvida. Continue mandando suas artes dos fãs, nós gostamos de todas, mesmo que elas sejam mal feitas. Muito bom. Vários vídeos enviados, você pode vê-los aí no post. A tábua no Revida, que disseram que é um filme do Bruce Lee, que deu origem a essa história aí. Ah, o Tijolo no Revida? O Tijolo no Revida é a referência ao filme do Bruce Lee. Olha que legal. A tábua não Revida. Muito bom, muito bom. E tem aí 10 momentos esquisitos do Howard daquela excelente. Diego de Souza Teixeira, 26 anos, analista de suporte de TI, Itapevi, São Paulo. Gostaria de agradecer e parabenizar por todos os sucessos de vocês. Eu escrevo para falar de algumas cenas de Braddock. Olha aí. Que abrange uma série de filmes de testosterona do Chuck Norris, que se pararmos para ver, são uma droga, mas nós amamos. Certo. Segunda polêmica que o Azaghal iniciou no final do Nerdcast 405, falando que Comando Delta é uma merda, e é mesmo, tenho na minha mente uma cena que marcou de Braddock 2. Ok. Na cena que o General Yin captura o comandante Braddock, o Chuck Norris, eles deixam uma ratazana maior do que um gato dentro de um saco, e logo em seguida esse saco é colocado na cabeça do Chuck Norris. Enquanto o soldado se debate, vemos o sangue descer pelo pescoço. Quando o saco é retirado, constatamos que Braddock matou o rato com os próprios dentes. Sem contar ainda a cena em Braddock 3, que Norris estoura a TV com um roundhouse kick. Essa é famosíssima. É, virou um memezinho. Eles botam qualquer coisa hoje em dia naquela TV, qualquer pessoa chata, e eles dão um roundhouse kick. Mas só pra polemizar e botar o medo em você, Azaghal. Não tem medo. Turma de olhos abertos, porque você sabe que um dos únicos, se não o único, que deu uma surra em Norris, já não está mais entre nós, que é o mestre Bruce Lee, que era mestre dele, exato. E que rende mais uma porrada de filmes toscos, mas nós gostamos. Mas que seja, se passar Braddock na TV, eu paro tudo pra assistir. Mesmo que seja só pra rir e lembrar como isso me fazer feliz. Verdade, tem esses filmes. Esse é o espírito. Esse espírito, exatamente. Paulo Henrique Dias, 26 anos, mestrando em economia aplicada. Olha aí. Viçosa, Minas Gerais. Economia aplicada. Aplicada. Será isso? Você pega a economia e aplica. Aplica numa no aplicada. Você, em vez de ficar, porque tem muito economista. Que fica só, economia, exato. Será que ele é pra valer? Exato, ele aplica. Ele fala, bota seu dinheiro no banco. Exato. Não não deixa no colchão. Exatamente. Vá no fundo de DI, sei lá, essas coisas. Deve ser isso. Tem muita gente que é só comentarista da vida, né? Exatamente. O que não é o caso do nosso querido Paulo, que aplica. Ele aplica. Ele aplica, exatamente. Aplica. Eu tava querendo aplicar um dinheiro falando nisso. Será que o Paulo tem uma dica que fazer? Petrobras tá uma... é a hora, hein? É, mais ou menos, hein? Assim, eu não falo pra fazer o que eu digo. Mas, segundo reza a mitologia do Nerdcast, o Sr. K deveria estar morando debaixo da ponte nesse momento. Exatamente. Olá, jovem nerd Azaghal. Sou leitor, ouvinte, telespectador, na verdade, web espectador, né? A gente não passa na televisão, como propriamente dito, só um porém. E consumidor dos produtos Jovem Nerd desde 2009. E só tenho a agradecer pelos ótimos serviços prestados. Sigo a cartilha de apresentar o Nerdcast para todos os meus amigos, afinal, queremos ver o senhor Jovem Nerd experimentar uma... Oi? Ele perdeu. Você não viu? Queremos ver o Jovem Nerd experimentar o pavê de copo. Você tá um pouco atrasado nessa sua economia não aplicada. Veio, não viu a cozinha de Jack, não viu. Veja, o Jovem Nerd já experimentou o pavê de copo no especial na maravilhosa cozinha de Jack. É horrível. Tá bom. Enfim, sobre o programa 405, sobre filmes merdas que nós amamos, gostaria de deixar dois comentários. O primeiro se refere à comparação de Mad Max com o Arthur Roar. Acalme-se, senhor da Oceania, diz ele. Acredito que o senhor Jovem Nerd, cara formal, foi muito infeliz em seu comentário. Ah, vá pro mato. Não podemos colocar Mad Max e Roar na mesma categoria. Creio que, na verdade, ele quis dizer que considera Mad Max como um gênero à parte, e alguns filmes podem compor esse gênero, mas sem ter a mesma categoria que o filme original. Ah, peraí, ele tá achando que categoria é qualidade. Eu acho que sim. É isso? Começou a me assustar esse negócio de economia aplicada. Ele usou aqui o termo categoria como qualidade, o filme pode ter a mesma qualidade que o original. Mas tudo bem, vai lá aí. Ele fala, ah, não, isso aí é um negócio de categoria, não sei isso, né? Exato, entendeu? E sim, World of Words é um filme de merda, mas é bonito. A ideia de toda a superfície terrestre composta por água traz um visual diferente e bonito. Não, não traz, é só água. É uma piscina gigante, você sabe. Outro ponto bonito, a única coisa bonita é aquela cabecinha, sabe, a minha cabecinha? Teu corpo, a cabeça desproporcional pro tamanho do corpo. Outro ponto bonito é ver a humanidade como um ser errante no vasto universo de água. Pontos e ideias bonitas. Ele gosta da palavra bonita. Pontos e ideias bonitas de um filme de merda. O segundo ponto, ele repete ponto e bonito. Segundo tópico, vamos ajudar você. E a principal motivação para eu vir deste e-mail é que acredito que vocês deixaram dois filmes que considero o melhor dos piores, ou o suprassumo da merda. Caraca, o suprassumo da merda deve ser muito ruim. De fora da lista. São eles: Tremors, O Ataque dos Vermes Malditos. Oh, esse do Kevin Bacon. E Os Deuses Devem Estar Loucos. Esse filme é muito doido. Ah, cara, esse filme não é bom, cara. Não é bom. Não, mas é essa que é a ideia. Mas não é bom o filme. Mas não é legal também. Não, é engraçadinho. O cara fica correndo em câmera. Agora é aceleradinha. Meu pai vai adorar. Uma das curiosidades é que essas duas pérolas tiveram 3 continuações cada. Nossa. Ou seja, os estúdios espremeram a merda ao máximo, já dizia Bear Grylls. Igor André, 30 anos, professor de história, Cabo Frio, Rio de Janeiro. O tema, né? Nerdcast 405, filme uma merda, mas eu gosto. Me foi particularmente oportuno porque essa semana passou a sessão da tarde um filme que pra mim encarna perfeitamente esse conceito. Trata-se de Top Gun, Ases Indomáveis. Verdade. É verdade. Top Gun total. Que inclusive foi citado, se bem que me lembro, no Nerdcast sobre regra dos 15 anos. O filme não foi mencionado no último Nerdcast, assim como tantos outros, e não valeria esse e-mail se não fosse por um detalhe que julgo interessante ser observado. O verdadeiro vilão do filme é o Maverick, protagonista interpretado pelo Tom Cruise. O suposto herói é, na verdade, um merdeiro de primeira categoria. Já na primeira sequência, ele se preocupa mais em escrotizar o caça inimigo do que ajudar o outro piloto americano que passar por uma crise de ansiedade foda, digna de Azaghal na academia, por quase ter sido abatido segundos antes. O filme continua com o Maverick, seu copiloto Goose, sendo enviados para o curso de Top Gun, no lugar do piloto que desistiu por conta da crise. Uma vez no curso, Maverick se dedica exclusivamente a cantar a instrutora, Kelly McGee, Guinness, não procure no Google, pra dar rasantes em torres de comando, abandonar companheiros de voo para tentar abater aviões dos oficiais superiores em combates simulados, desobedecendo ordens, sugerindo manobras show-off que colocariam em risco a segurança de seu melhor amigo e a própria para impressionar a instrutora de dentes amarelos, entre outros. É repreendido constantemente por Gus, diz que não vai acontecer de novo, só pra na próxima cena fazer uma merda pior. Ou seja, é um babaca. É um babaca. É um babaca com um selo estourado. O Val Kilmer, que é supostamente o vilão, o fodão, o rival invejoso, na verdade passa o filme inteiro tentando chamar atenção para as atitudes inconsequentes de Maverick. Inclusive dizendo que ele não era obrigado a gostar dos companheiros de voo, mas que lá em cima todos eram do mesmo time e ele tinha razão. É verdade. É verdade, cara. As atitudes irresponsáveis do protagonista são justificadas como uma tentativa de provar que seu pai era um ótimo piloto que fora injustiçado. O que é totalmente caído sem sentido nenhum. Abre aspas. Faço merda pra provar que meu pai não fez merda. Porra! Por fim, no combate final, for real, ele é escalado para dar suporte a contragosto de outros pilotos e quando é enviado, ameaça desistir no meio da batalha, mudando de ideia somente depois de ouvir a voz do seu amigo morto. O que, obviamente, se trata de um caso de esquizofrenia. Portanto, fica a sugestão assistir novamente Top Gun sob essa ótica. Esse filme é uma merda, mas é bom. Cara, isso aí. Excelente, cara. Olha só, eu não li nada, já vou dizer. Só vi os filmes. Só vi os filmes! Fala o primeiro filme que você viu do Stephen King, Alexandre. O primeiro filme? Você, não tem como saber. Não tem como saber. Talvez seja Iluminado. Porque são tantos filmes que... Eu digo qual foi que vocês viram primeiro, porque não tem o que dizer. Passava na Globo quando a gente era criancinha, que era a Hora da Zona Morta. Tenho certeza que foi o primeiro filme que todo mundo viu aqui. A Hora da Zona Morta é aquele das criancinhas? A Zona Morta é o com Christopher Walken. Cara, esse é fantástico. Que ele sofre um acidente, fica em coma durante um bom tempo. Quando ele acorda, ele descobre que ele desenvolveu a habilidade de, ao tocar uma pessoa ou um objeto que tenha pertencido a uma pessoa, ele consegue ver parte do passado e parte do futuro também. Uma espécie de clarividência. Portador do toque, né? Como o pessoal fala. Exato. É o toque de merdas, ele... né? Exato. O Fardo faz isso aí, porque ele acaba, digamos assim, descobrindo algo muito ruim que vai acontecer por conta de uma pessoa que ele entra em contato e ele tem que decidir se ele vai fazer alguma coisa, se ele não vai fazer alguma coisa, porque pesa nele como uma maldição. O Bruce Willis tem esse poder no Unbreakable. Sim. Lembra? Sim, de certa maneira. Curto, ele, né? É o passado, é. Aquela cena da estação que ele fica tocando as pessoas, é bem maneira aquela cena. Mas esse filme, ele é baseado no livro Zona Morta, né? Se na hora dá, é aquela coisa dos anos 80 que tinha mania de botar na hora dá na frente tem de muito tudo. Muito filme é. Na hora. É, o nome do livro é Zona Morta, né, Uni? Exatamente. The Dead Zone, Morta. E o livro é fantástico, assim. O filme também é muito bom. É, o filme Christopher Walken, Martin Sheen, tem uma galera muito boa no filme também. E teve uma série também de televisão. Teve uma série posterior, né? Posterior, isso. Pois é, uma série do AXN, eu acho, se não me engano. Não era ruim, não, mas meio que caiu naquela coisa, virou uma espécie de Monk genérico, saca? Todo episódio ele encostava, eu pego o pente dessa mulher aqui, e olha só, vamos descobrir quem matou a mulher do pente, sabe? Aí tem todo o crime, assim, toda hora. Mas sim, o livro é muito bom, o Nick bem falou, muito foda, livro simples, né? Até legal a gente falar sobre isso, que o livro é simples, como o Afonso falou, mas é um livro grande, né, cara? Um livro volumoso e tal, e eu acho que é um pouco emblemático esse livro pra escrita do Stephen King, porque ele tem o que muitas pessoas chamam de enrolação, entre aspas, né? Talvez justamente que faça do Stephen ou do King, o que a gente chama do rei do terror. Errou todas. Stephen. Com V. Ah, tá. Imagina um V. Stephen. Exato. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, que o terror, o horror, como a galera fala, na verdade ela depende muito, não do monstro em si, mas da reação da vítima, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma porrada de zumbi e não tiver ninguém pra assustar, os zumbis vão ficar lá pra lado do outro. O lobisomem vai correr pra um lado, correr pro outro, o fantasma vai ficar... Então, o terror tem isso. Então, quando a técnica, a grande técnica, né, que é o que separa a galera que gosta desse escritor dos outros, é a coisa que talvez o nosso amigo Lovecraft ou Lovercraft também descobriu, que era desenvolver durante grande parte da narrativa dele o personagem humano, né? Então, geralmente, né, nos livros desse autor, né? Mais uma vez, o sobrenatural ele só aparece no final do livro, né? No finalzinho do livro. Aí muita gente pensa, porra, que saco, vou esperar até o final, não sei o quê, mas no resto do livro, o cara tá desenvolvendo as relações dos personagens, tá colocando até mesmo colocar relações íntimas de um casal, e você daqui a pouco sabe tudo sobre os caras, sabe até a vida sexual dos caras. Então aí quando o sobrenatural surge, você, puta que pariu, meu irmão. Não é nas primeiras 15 páginas que tem o susto, não, cara. É durante, sei lá, 300 páginas, a única coisa que você vai ter é, de repente, um barulho no escritório, que pode acontecer com qualquer pessoa, tal. E aí quando tu vê o sobrenatural, aí tu fala, porra, caralho, aí a tua reação, né? Você sabe como é que a mente do cara, do personagem, funciona. Por isso que ele é o mestre do terror e por isso que muita gente também não gosta do cara. É, mas dentro dessa perspectiva é bom considerar dessa forma. Eu posso fazer uma sugestão? Pode. Se a gente chamar ele de Edwin. Que? Não, é o nome do meio. É, Stephen Edwin King. Se chamar ele de Edwin, não vai ter erro. Eu vou chamar ele de Mr. King. Então. Mas aí você pode confundir e chamar de Don King. E aí? Aí complicou, né? Mas... Here's Johnny! Ah! Doutor, ele nunca pensou nele mesmo como um autor de livros de terror. Inclusive, ele lançou uma coleção de contos chamada Different Seasons, que é muito foda, que deu origem a três filmes maravilhosos, que é o Shawshank Redemption, né, o Sonho de Liberdade, o Apt Pupil, que é o Aprendiz, que é um livro... Esse livro é fantástico. Bom, esse livro, esse filme é um filme pouco conhecido, livro menos ainda, né? E é excelente. Pois é, cara, com o Ian McKellen faz um nazistaço lá sinistro. Nazistaço? Acho que eu nunca vi isso, cara. É quase um Estado nazista, né? E tem um outro conto, tem um outro quarto que ninguém lembra, mas tem o terceiro conto, é o Stand By Me, que virou Conta Comigo, que é um conto autobiográfico, cara, incrível. Você vê, conto... você tem Stephen King pra todo mundo, né, cara? A todos os gostos. Cara. O cara, assim, você pergunta, você já viu um filme de Stephen King? Todo mundo já viu. Já viu algum, pelo menos. Né? Pô. Todo mundo já viu. É, não só já viu, Azaghal, como muitas vezes o cara já viu e não sabe que é Stephen King, né? Eu já tive uma situação que até tava na mesa de bar há alguns anos, né, na faculdade, com um cara que tava falando que odiava o Stephen King. Ah, odeio, não sei o que, caralho. Daqui a pouco muda a conversa, uma hora depois o cara tá falando de, o melhor filme que eu vi foi O Sonho de Liberdade. Eu falei, cara, tu é um babaca. Cara, tá entendendo? E agora eu vou falar uma coisa que os haters da Franklin vão me odiar pra sempre, mas eu te digo o seguinte, eu sou fã do cara, e digo que ele, se ele é engraçado que as pessoas são, às vezes, julgadas, né, pelas aquelas obras, vamos dizer assim, aquele, não vou dizer erros, mas aquelas obras menores dos caras, eu não acho. Eu acho que todo mundo é julgado pelos seus erros. É assim que a gente tem que julgar as pessoas. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, se o Stephen King não escrevesse terror, se o Stephen King só tivesse escrito, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo, A Espera de um Milagre, só tivesse escrito isso, o cara, sem dúvida, estaria em nível Hemingway. Sem sacanagem. É. Só como o cara escreve em livro de terror, o cara, não, é uma literatura menor. Entende o que eu tô falando? É isso que eu falo. É uma literatura mestre, que cara. O cara não conhece. Você deu um exemplo perfeito. A maioria das pessoas fala mal do Stephen King porque... Vê o filme, né? Vê o filme ou... E não sabe o trabalho do cara ou, pra ser bem honesto, nunca leu. Você pode ter certeza que 90% das pessoas que falam mal do Stephen King nunca leu um livro sequer dele. 90% das pessoas falam mal de uma porrada de coisa. De uma porrada de coisa. Eu posso dizer, baseado em porra nenhuma, que é 95%. Cara, tem uma história muito engraçada, que o Stephen King tava no supermercado uma vez, aí veio uma velhinha falar com ele, você é o Stephen King, aquele escritor de terror, né? Falei, eu sou, mas, pô, eu sou o escritor, não sou o escritor de terror. Falei, não, mas eu não leio nada que você escreve, não, mas eu respeito o seu direito, você tem o direito de escrever o que você quiser. Mas eu gosto de coisas boas, genuínas, tipo Um Sonho de Liberdade. Sempre assim. Aí ele falou, mas foi eu que escrevi esse livro. Ela falou, não, você escreveu nada disso não, e saiu andando. Aí ele ficou, porra, cara. Caraca, a velha entrou em denial. E aí ele conta isso na entrevista, é engraçado pra cacete, cara. Ele falando, pô, tipo, a mulher não acreditou que eu tinha escrito o livro, que ela tanto gostava. Agora, preconceitos à parte, ele é um cara bizarro, né? Totalmente. Cara engraçada, né? Os olhinhos apertados. Tiny eyes. Escritores são bizarros, né, Odeio? Sim. Escritores são bizarros. Eu não conheço um normal. Talvez o Paulo Coelho. Ha ha ha ha! Here's Johnny! O que o Dudu falou sobre a construção que o Sven King faz nos personagens até que chegue no orgasmo, porque é muito isso, né? É um amor, se você notar, né? O amor infantil, o adolescente que acaba de descobrir o sexo, ele quer ir direto para os finalmente, ele quer ir direto para o orgasmo. Vamos ver onde esse possível processo vai nos levar. Eu tô ligado, vamos lá. É uma parábola, é uma metáfora. Envolvendo adolescentes, ótimo. Sexo e adolescente. Sim, porque... Foi uma boa escolha. Quando você é adolescente, você não conhece muito das coisas, né? Eu exemplo fiquei com... Quando você é adolescente, você não conhece nada de porra nenhuma. Eu tava viajando, e aí eu vi uma placa. Essa é uma loja que vendia várias placas. Eu, inclusive, comprei uma plaquinha de Fallout Shelter e tal. E aí vendia várias placas. E tinha uma placa que era genial, que era assim, adolescente. Você que se acha um incompreendido, faça sua mala, saia de casa e conquiste o mundo enquanto você sabe tudo. Eu achei muito bom essa placa. É um curto período do tempo da vida da pessoa em que ela sabe tudo. Exato. E depois acaba. É, você nasce, você tem a audição perfeita, né? O ser humano nasce, ele tem a audição perfeita. Aí ele perde. Aí quando ele fica adolescente, ele sabe tudo. Ele ganha o prêmio do Highlander. Exatamente. E depois isso apaga, né, cara? E aí depois acaba, exatamente. Mas eu usei o orgasmo porque eu achei que fosse uma coisa que todo orgasmo, mundo... Orgasmo não, você usou o orgasmo adolescente. Vamos deixar marcado aqui. Tudo bem. Então vou para fins processuais, o Afonso Solano, o rei dos escritores, falando de orgasmo adolescente. Porque quando você é adolescente, você... Vou fazer então um paralelo com a culinária, pra não ficar então... Eu acho que é menos perigoso. Ok. Quando você é adolescente, você não conhece, você não tem um gosto apurado, você não tem conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, o que você gosta de comer? Você gosta de comer hambúrguer, né? Aquela coisa gordurosa. Fast food, por quê? Você quer ir para os finalmente, imediatamente. Você quer botar aquela porcaria gordurenta na sua boca e explodir os seus sentidos, né? Ah, batata frita. Ótimo. Finalmente, você pede para tirar o alface e o tomate. Exatamente. E você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo. Conforme você vai adquirindo um gosto, um paladar, você vai entendendo a alquimia da cozinha, você começa a valorizar. Todos que estão aqui, eu sei que curtem isso, né? Você foi desenvolvendo. Você começa a entender por que é importante você comer um determinado prato de entrada, ou uma bebida antes de tal prato, ou ter uma preparação, etc. Para que o prato final alcance o máximo do potencial dele dentro do seu... Foi excelente... Agora transformar tudo isso numa conotação sexual adolescente. Foi excelente você ter mudado, cara. Exatamente. Porque ia ter corte direto. Por que eu fiz essa metáfora? Porque o Sven King, ele realmente escreve, na minha visão, para quem tem um entendimento um pouco mais aprofundado da literatura, no sentido de que você precisa desenvolver os personagens para que você possa se importar com eles no final, para que você faça parte daquele mundinho, para que no final das coisas você consiga acreditar, é um exemplo que eu sempre gosto de puxar, que um carro é vivo. O Christine, o cara consegue fazer você no final acreditar que o carro está possuído pelo seu antigo dono sem que você dê risada. Agora, se ele fizesse no esquema fast food, que nas primeiras 10 páginas o carro já estava bumblebee pra lá e pra cá, você não entendia, você não era, tipo, sabe, porra, pelo amor de Deus, o carro andando. Agora você tem uma construção ao longo do livro inteiro. Isso que eu foda. E ele olha no espelhinho. É o desenvolvimento, né, cara? O horror do Sven King, o terror, melhor dizendo, né? O horror normalmente acontece no final, mas o terror, ele sangra através do livro todo e no final você tem a entrega. Então isso que é o... É, quando a gente tá falando de Christine, cara, ele foi lançado no Brasil em 83, eu tinha tipo 12 anos de idade, assim. Era uma coleção Mestres do Horror e da Fantasia. E aí, cara, esse livro marcou minha vida profundamente, porque eu tava passando exatamente pelo mesmo momento que o Arnie, que é o personagem principal, tá passando. Espinhas. Ali. Só que eu não tinha um carro assassino pra me ajudar a lidar com os bullies da minha vida. Pois é. Infelizmente. Mas se eu tivesse, a parada ia ser bem mais épica, entendeu? Então ele escreve isso de uma maneira incrível. Ele conecta com a idade que ele tá escrevendo, digamos assim. É, mesmo. De uma maneira muito foda. Como o nosso querido Azaghal sempre falou aí, Judeu e o mundo tá cheio, né? Então é o que faz, na verdade, uma obra, pode ser um livro, é o desenvolvimento da parada, né? E eu acho que ele capta muito bem isso. E já que o Afonso Solano foi poético, tentarei sê-lo também. Acho que talvez vai ficar essa troca de de exatamente. Que saco. Duelo de escritores. Que saco. Um festival de data venha. Monóculo dos escritores. Não, mas eu vou falar o seguinte, vocês todos já, acho que talvez uma obra acessível a todos, o filme, né, que é o Conta Comigo, eu acho que ele é emblemático nesse sentido, porque ele fala não só a história, mas fala como é que ele se comporta em relação aos livros dele. Então, quem viu... Conta Comigo, pra quem não sabe, é o filme dos garotos andando na linha de trem. Exato. Não, eles vão procurar um cadáver, né, que tá tendo... É. O cara sumiu, acho que morreu, tá tendo uma busca. O conto, inclusive, se chama The Body, o corpo, né, o conto original. Tá tendo uma busca ali na... O cara sumiu, morreu. Tem coisa de redneck. E aí os moleques... Vamos procurar, né? É típico de redneck. Vamos procurar o corpo, galera. Eles moram no interior. Tem dá pra fazer. Eles acham... Viram uma aventura dos amigos. Isso, juntos. Uma quest, né? É achar o corpo do cara, entendeu? Então eles saem. Aí, pô, tem todo um desenvolvimento do relacionamento deles e tal. É basicamente isso que você falou, Alexandre. E exatamente isso que se eu perguntar pra mim. Você sabe como é que acabou o filme? Você sabe como é que eles encontraram o corpo? Não importa. Não importa. O foda é a viagem deles, é o trajeto deles. Isso é uma obra simbólica demais, né? Sobre o que ele pensa, sobre o trabalho dele. Foda-se o final. Foda-se se aparece um palhaço que vira foda-se. Né? O que importa é o desenvolvimento daquilo. Por isso que às vezes, né, o livro, às vezes as pessoas julgam pelo filme. O filme é sempre por 2 horas, sabe? Então, em resumo, né, cara, eu acho que é isso que tem que falar dele. Então, leia o Stephen King, leia os livros, né? Que também são bem diferentes, bem interessante isso aí. São bem mais densos, né? E vai profundo o negócio. Acho que vale muito a pena. Here's Johnny! Era um casal, né? A Tabata e o Steven. Tinham 2 filhos e eles moravam no trailer, cara. Estavam fudidaços, assim. Professor de inglês, exatamente. Ralava pra caramba. Exatamente que nem o pai do Danny no Iluminado. Ele era professor de inglês, né? De segundo grau, assim. E aí, ele tava escrevendo um conto e aí, um livro, um manuscrito, que era o Carrie. E ele achou que aquilo tava uma merda e ele jogou aquilo no lixo. E aí a Tabata foi lá e achou aquele manuscrito, leu e falou: cara, você tem que terminar isso aqui. Tem que lançar. E aí eles venderam aquilo, se não me engano, por 200 mil dólares. Que foi isso, né, Dudu? Ele recebeu um adiantamento pelo Carrie de 2.500 dólares. Oh, era isso, era pouco, mas que fazia diferença pros caras na época. Foi isso. E depois, quando o livro vendeu pra valer, aí ele ganhou 400 mil dólares. Bom, muito bom. Exatamente. E aí virou o filme, né, com a Sissy Spacek, que é aquele filme sinistro do Brian De Palma, que marcou pra bem, foi meu primeiro contato, assim, que eu tive com o Stephen King, foi o filme Carrie. Não sei vocês, assim. O Carrie, ela é o quê? A menina que tem poderes, é isso. Evil. Ela é Firestar. Ela fica nervosa e as pessoas... Queima as paradas, né? Ela é uma menina que é meio que outcast, assim, no colégio. Ela é esquisita, ela é vista como esquisita. Não chega nem a ser nerd, ela só é weird. E a mãe dela é super religiosa e não deixa ela fazer nada, não deixa ela sair. Ela tá bem naquele período ali, adolescente, em que ela quer conhecer o mundo, quer se sentir bonita, e a mãe dela trava ela o tempo todo. E pra piorar a situação, ela tem esses poderes telecinéticos. Ou pra melhorar, né? Dependendo do... Porra. Mas é que pra mãe dela isso era visto como uma coisa de Satanás, né? Satanás, é você, era ele. E aí as amigas dela na escola fazem uma sacanagem com ela, que é botar ela no palco, assim, fingindo que ela é a rainha do baile lá. E aí ela sobe lá e tasca um barril de sangue. Mas eu vou te falar, cara. Essa galera... Era bullying internacional, cara. Os caras tinham um CEO de bullying, cara. Sangue de porco. Porra, da garota, cara. Né? Os caras tiveram um grano de bordo. O que a gente vai fazer? Planejamento, levar ela para o palco, tinha como rainha. Programa, tinha orçamento, tinha tudo. Porra, nós temos qual a verba para o barril de sangue de porco? Caralho, meu irmão. Esse filme foi refilmado agora, né? Em 2013, não foi? Foi com a menina do Kick-Ass, né? Isso. Teve um viral legal desse filme na internet. Pô, a marketing guerrilha é espetacular. Vocês viram isso? Pra anunciar esse filme novo? Viu o marketing, mas não viu o filme. Não, caralho. Pois é. Funcionou bem, né? Funcionou bem. Eles montaram uma parede falsa numa cafeteria lá. Sim. E o cara com um colete e um cabo, né? E a garota... E tudo tava montado pra que parecesse que ela tivesse poder telecinético, né? Ela ia ficar puta e aí começa a tremer tudo. E ela, no fim, ela empurra o cara na parede. O cara cola na parede, sobe. Ele tá sendo puxado pelo cabo, né? Mas as mesas se movimentam. As mesas se movimentam e as pessoas em volta, cara. É muito bom, elas não estão acreditando que elas estão vendo, cara. É muito bom isso mesmo. Foi muito maneiro a ideia. Here's Johnny! Ele é um cara que critica muito a figura puritana, a figura que julga, né? Isso pode ser através de... Peraí. Eu julgo e não sou puritano. Aí não. É um cara que, às vezes, quer, de repente, ter uma vida mais, né, liberal, mas ele fica preso naqueles valores, fica julgando as pessoas. Isso, muitas vezes, tem a ver com alguns pastores religiosos, né? Líderes religiosos. Não, porque ele coloca especificamente pastor, porque ele tá dentro da realidade do Maine, né? Que é a realidade lá, sim, do estado angelino. Mas isso não é porque é pastor, mas é porque pode ser qualquer cara que fica julgando e que... Então, muitos desses caras são colocados como, talvez não vilões, mas como figuras negativas, né? Figuras que te atrasam, né? Figuras maléficas. Eu diria que é porque, assim, o Stephen King, ele, pra mim, é realmente o meu autor favorito por conta disso, porque ele não enxerga necessariamente que a pessoa seja má. Ele enxerga que a pessoa seja falha. Desde o herói, do livro dele, vamos botar bem entre aspas o herói, até o, entre aspas, vilão. Então, essa coisa que você tá falando das figuras hipócritas, que muitas vezes nos livros dele são sim colocadas em postos religiosos, é porque ele mostra que o cara, ele prega uma coisa, mas quando ele tá em casa, ele faz outra, entendeu? Ele é um sacana, ou ele rouba, ou ele tem falhas morais. Então isso é, na verdade, uma crítica, acredito que pessoal, da criação dele, pelo que já vi de entrevistas e tudo mais, mas também uma forma dele analisar a própria América, que prega uma coisa e faz outra. Hipocrisia, né? Hipocrisia total, né? Por exemplo, até tem um caso emblemático do caso do Zona Morta, inclusive, né? Que tem um cara que é até meio bizarro. Sabe? O personagem começa chutando um cachorro e depois ele vai vender Bíblia, né? Então, quer dizer, é bem por aí, É isso aí. Aliás, chutar cachorro, maltratar, qualquer coisa de cachorro, pelo menos no cinema, é a marca do mal. Por isso o cara coloca. Por exemplo, o a cena é exatamente essa. T-1000 tá procurando lá o John Connor. Aí você fala, puta, ele é um programado, ele é um robô e tal. Quando ele mata o cachorro, você vê que ele é mal. Ele é mal mesmo. Não é a programação, ele é evil. Você vê, o Jack Bauer nunca matou um cachorro. Nunca matou um cachorro. Existem limites morais. Exatamente. A não ser que seja o Cujo, né, cara? Pois é. Porra, olha aí, excelente fonte. Fala aí, Nick, fala da história do Cujo aí pra gente. Porra, cara, o Cujo é a vingança desse cachorro que foi chutado lá, cara. Cujo é um cachorro bad motherfucker, cara, que don't wanna mess with Cujo. E o livro é angustiante, cara, porque você fica naquela situação de estar refém do cachorro, né? Tem uma cena que, se não me engano, eles ficam dentro do carro. É muito sinistro. O livro todo, basicamente, é uma mãe com um filho que eles vão... Eu não lembro se eles vão levar o carro para conserto. Exato, ou vão fazer alguma coisa. É uma garagem e o mecânico não está. E aí o carro dela morre debaixo do sol lá no estacionamento do mecânico e ela tá com o filhinho dela que tem asma, ele tem algum problema assim. Quando ela vai sair do carro pra ir pra sombra de dentro do estabelecimento mecânico, tem um cachorro que tá com raiva. No começo do livro você vê que ele é mordido por um morcego, alguma coisa assim. É um São Bernardo, eu acho. E ele fica ensandecido. Então esse livro não tem nada de paranormal. Ele usa a genialidade da narrativa do King pra... Ele é todo... É meio que 12 homens, uma sentença. Assim, ele gira em torno do carro. É a mulher com calor dentro do carro. Ela não pode nem abrir o vidro porque o cachorro tenta entrar pra matar eles. Vai chegar alguém? Não vai chegar? O filho precisa de asma. Puta que pariu. É do caralho. O filme é muito bom também. E o livro é fantástico. O Iluminado. Um clássico do cinema e do Stephen King também, da literatura. Eu, infelizmente, faz muito tempo que eu vi Iluminado, então eu não lembro mais. E depois eu vi aquela minissérie da TV, né? O King's Shining. Não sei, versão Stephen King. Sim, versão mais parecida com o livro. Então eu já confundi um com o outro e tal, me ajudem. Talvez esse livro tenha sido um livro que, não sei se eu tô certo a falar isso, mas que talvez seja o livro mais pop dele, né? Porque embora o sobrenatural, como todos os livros dele, só de fato apareça no final, talvez, não vou dizer no começo, mas já no desenrolar do livro você começa a sentir coisas que não são sobrenaturais, mas são extremamente extremamente interessante, que é o suspense, né? Sim. Eu me lembro quando eu li o livro, é pouco diferente do filme, né? E um lance mais legal do livro, na verdade, é paranoia do cara pensar que tinha outras pessoas, outra pessoa dentro do hotel com eles, que podia ameaçar e tudo mais e tal. Então já era, desde o começo, um livro de suspense. Afonso Solano, sinopse rapidinho. Tudo bem, nosso querido Jack, ele está passando por uma situação financeira não muito bacana. Está com a esposa dele, que não trabalha, o filho dele. E era uma baranga também, né? Ela é uma baranga. No filme ela é baranga. No filme. Olivia Palito. Coitado. Olivia Palito, parece. É mesmo. É que é a atriz que faz Olivia Palito. Caramba, é ela? É. O Robin Williams? Pô, sem sombra de dúvida, só podia ser ela. Não lembrava. Bom, eu sei que ele tá escrevendo um romance que tá demorando muito pra ele publicar e tal, e ele passou por um perrengue, e esse perrengue que ele tá passando financeiro vem muito porque tem um problema de bebida. Ele foi mandado embora do colégio onde ele ensinava, ele é professor, porque ele agrediu um aluno e tal, e aí como um último recurso lá de não ficar totalmente fudido na rua que nem mendigo, ele aceita o emprego de tomar conta do Overlook Hotel, que fecha durante o inverno, e ele vai ser o zelador do hotel, não lembro durante quantos meses, né, nessa época que ele vai ficar fechado. 4 ou 5 meses, eu acho, uma coisa assim. É muito tempo, né? É um bom tempo. E nessa época a neve sobe não sei quantos centímetros ou metros, e eles vão ficar quase que totalmente isolados, e ele fala, bom, eu vou ganhar uma grana, tomando conta do lugar, vou, como é que é, refazer a minha ligação com a minha família, que tá em crise também, por causa dessa coisa da bebida, que ele tá tentando se recuperar, e... Lá não tem bebida, ele tá isolado, né? Tá isolado, exato. E ele vai tentar terminar a escrita dele, o livro dele. Só que começam a acontecer coisas esquisitas no hotel que... É, o que acontece é que o Hotel Overlook é um hotel assombrado, né, cara? É um hotel pra que tem uma história sinistra. Várias histórias bizarras aconteceram nos quartos, né? Uhum. Então, aí o iluminado do título é o Danny, na verdade, o filho dele, que tem um negócio chamado The Shining, que é uma sensação, um sexto sentido nele, ele começa a captar coisas. É um então médium, ele tá, né, naquele. Ele é um médium, exatamente. É. E o fato dele estar naquele hotel, no Overlook, ele começa a desencadear uma série de coisas. Na verdade, o iluminado é o filho. O objetivo todo do hotel é o filho. Mas o pai é tipo a ferramenta que eles usam pra tentar pegar o filho. A história do livro é essa, né? No filme ele dá uma mudada também, que o filme e o livro são duas obras completamente diferentes. Mas e completamente geniais, né, Dudu? Porque cada um, da sua maneira, eles são incríveis. Tipo, o Stephen King pode não ter gostado do iluminado do filme, mas é um filme, assim, brilhante. Como um filme de terror, assim, ele fugiu totalmente da história, mas assustou completamente as pessoas. E além disso, que da questão do terror, do sobrenatural, voltando ao que eu falei antes, mas olha só a quantidade de elementos que o cara te coloca, né? Porque além de você, como eu falei, ter a paranoia de ter alguém no hotel, o cara era um alcoólatra que tava sem álcool, cara. O cara poderia ter enlouquecido de fato e visto aquelas merdas todas, entende? Então, uh-huh. Você fica muito doido na leitura. Claro, o livro, o filme também tem um pouco isso, mas como o livro, sabe, sempre é livro, né, cara? O desenvolvimento é muito mais emblemático, tá? Você realmente, porra, tem muitos elementos ali pra você trabalhar. Eu me lembro que tinha uma coisa no livro que não tem no filme, cara, que eu acho que os cagaços dos fantasmas era a porra da caldeira, que eles tinham aquela coisa de boiler. Caldeira. Lembra? Afonso, não podia esquecer. É, porque a caldeira era a parada que se destruiu o Overlook todo, os caras... Na verdade, o Jack Overlook tá lá principalmente pra tomar conta da caldeira, porque tem que ficar funcionando pro hotel não congelar completamente, e ela tem que ser desligada, ou não sei como é que é o esquema, de tantas e tantas ficar, horas. Ele tem que ficar olhando a pressão, exatamente. Eles não podem simplesmente desligar tudo. No motel que eu trabalhava tinha uma caldeira. Olha aí. Você tem que ter um caldeirista. Olha, de verdade. Dave Torrance aí. Porque é exatamente o que o Afonso estava falando. É a pressão da caldeira, né? Ela funciona com pressão. Pressão e calor. É como se fosse uma panela de pressão. Mas qual é a fonte de energia? Existem caldeiras dos mais variados tipos. Lenha, carvão, óleo, né? Existem vários gás. Né? Existem vários tipos de caldeira. Não sei qual era. Onde eu trabalhava era gás. Não, era óleo. Olha aí, quem diria, hein? Azaghal, o mestre das caldeiras. Mas o título. E aí realmente esse é o perigo da caldeira. Aí a pressão subir demais e ela explodir. E aí é uma bomba, né, cara? É uma bomba que pode causar realmente muito dano. Nos navios antigos, eles todos têm caldeira. E o cara é o cara que fica ali. Porra. Se aquela merda explodir, acabou o navio, né? Exatamente. Não sei os navios atuais, né? Mas. Tem essa coisa do. O caldeirista que trabalhava no hotel, ele tinha trabalhado muitos anos em navio. Ah, é? Embarcado em navio, a caldeira de Caraca, que fim de carreira, hein? Cara, no motel em São João do Meriti. Mas ele tava perto de casa. Here's Johnny! O Iluminado, ele realmente é um filme que é difícil de você analisar como fã do Stephen King, porque eu concordo com o Stephen King que mudaram tanto que você fica com aquele nariz torto. Mas assim, ao mesmo tempo, o filme é fantástico. É, entendeu? Cara, eu também acho. É adaptação, tem que adaptar, cara. Eu acho que tem, acabou ficando duas horas. Ele é inspirado, né? Você tem que entender que é muito mais inspirado do que uma adaptação mais próxima e tal. É, o final é completamente diferente. Posso falar spoilers, não? Porque tem umas coisas bem típicas. Pelo amor de Deus, cara. Lógico que pode. No livro, os fantasmas querem possuir o Jack pra ele matar o Danny. Porque se o Danny morrer ali, aí vai, tipo, o Danny vai se juntar aos outros fantasmas e vai, tipo, todo mundo vai ficar mais forte. No filme... É porque o Danny que era o fodão, né, cara? Exatamente. O fraco era o Jack Torrance, né? O fraco, né? Jack Nicholson. Exato. Não, Jack Torrance é o personagem. Eu sei. Sim, é. O Jack. Caiu. Já no filme, os fantasmas querem pegar o Jack de volta, porque é como se ele fosse uma reencarnação de uma pessoa que já morou ali, entendeu? Então ele vai pra uma outra onda que o Steven não gostou nada, mas que na verdade no filme funciona. Se você esquecer que aquilo é uma adaptação e pensar como se é um filme original, eu acho um filme brilhante. E uma coisa que eu acho que o livro, ele é muito mais maravilhoso do que o filme, apesar de no filme isso ser bem retratado, mas no livro, até porque o Stephen King passou por esse problema, a questão do alcoolismo é muito bem desenvolvida. A dificuldade do cara de não beber, quer dizer, ele bateu no filho quando ele bebeu da última vez, então ele descreve muito essa relação pai-filho, de a destruição daquele ícone do culpa dele, ele perambulando pelo hotel e aquele tormento. Olha, eu que não bebo, cara, eu fiquei angustiado, tipo, caralho, sabe? A descrição dele de um vício, ela pra mim é uma das melhores que eu já li e já assisti. E você sabe que o Dr. Sleep, né, aí dando um pulo pra frente, que é a sequência do Iluminado que ele lançou ano passado, ele mostra o Danny adulto e o Danny vira um alcoólatra. Ele falou, pô, é bizarro, porque você vê aquela... Ele repetindo as mesmas coisas do pai, né? Do Jack Torrance. Sim, então, sim. E aquela descrição, que nem você falou, uma descrição que dói na alma, assim, quando você lê. Você fica angustiado. Você, em vários momentos do livro, você quase que fala, tipo assim, cara, bebe essa porra logo, entendeu? É muito estranho você descrever a sensação de acompanhar o tormento do Jack Torrance evitando a bebida e a mulher dele em cima dele. É o que eu digo, o Stephen King, ele assusta, não é porque ele, fazendo a ponte com o Dudu e com o Nick também estão permeando o episódio todo, ele não assusta porque ele cria um monstro bacana, mas porque ele encontra o monstro dentro da pessoa, entendeu? Exato. O que tem dentro de você que te assusta? O que faz você um verme miserável, pior do que um vampiro? E ele extrai essa porra de você, e você, quando lê, você fala assim, caralho, eu não, posso não ter essa porra dentro de mim também, sabe? Red Room. Isso é uma coisa que tá presente nas obras dele, e eu desconfio que foi por isso que o Kubrick, que é um cara que também fala da natureza humana totalmente, escolheu esse livro pra fazer adaptação, porque o Kubrick também gosta dessa coisa, né? Tem uma frase do Stephen King falando sobre o Kubrick, falando assim que, apesar dele não ter concordado com a adaptação, ele achava que o Kubrick era tipo um gato pensante. Era um cara que sabia exatamente o que ele tava fazendo, planejava tudo ao mínimo detalhe. Ele não tava filmando nada por filmar. Então o King respeitava isso, apesar de não ter gostado do resultado final. Não tinha final. Uma história que ele ligava pra gato ele? Gato pensante? Em inglês fica thinking cat, e faz mais sentido. Não sei traduzir isso. Não fez muito sentido pra mim em inglês, não. Tem a cena desse filme que eu acho excelente, que ela é, coitada, dá uma pena fodida, mas é muito foda, cara. Que chega, ele tá batendo na máquina e tal, aí a mulher chega assim, toda fofinha, né? Fala, como é que estão as coisas e tal. Puta merda. Aí, pô, não, mas é uma coisa, depois eu trago um sanduíche, você me... Ele começa a ficar puto, cara. O cara começa a falar lá, mas, pô, você tá me interrompendo, o cara vê se você me interrompe, não sei o que tal. O cara esculacha a mulher, cara, de uma maneira. A cena é ótima, né? Vai dar uma pena fora, mas o filme é muito minúcia, bom, né, cara? Essa minúcia. E isso é extraído bem do livro. As minúcias do relacionamento do homem casado, a mulher casada, é muito bem feito, né? Aquela coisinha que você já tá à beira do colapso, aí chega a tua mulher e ela vai te deixar um copinho de alguma água e ela, puta, esbarra no seu dedinho e você, puta que pariu! Só que ele joga isso pras estrelas, porque o cara já tem um problema. Mas é tão bem escrito que é tudo fantástico. Cara, e uma coisa que o King não gostava realmente no filme era o fato do Jack Nicholson, porque o personagem Jack Torrance, ele começa o livro como um cara normal. Cara, ele tem uns problemas de agressividade lá, tal, tem, de alcoolismo, mas ele é um cara que tem uma cara normal. Quando você olha pro Jack Nicholson, você já fala, pô, o cara vai pirar em algum momento. Ele queria o John Voight. Na verdade, ele já vem pirado, né? Ele queria o John Voight, eu acho. É, mas já vem pirada. Grandes merdas também, né, cara? Ele ia começar mal, é. Tu viu que o John Voight, ele tinha ganhado o Oscar nessa época, não? Sim, ele tava aquele amargo regresso, né? Como é que ele era um bom ator. O que aconteceu com o John Voight, né, cara? Here's Johnny! Mas, por exemplo, nessa série de TV aí, que é mais parecida com o livro, pegou um ator que não tinha essa cara de psicopata e é uma merda. É, pois é. O cara é muito ruim, cara. Ele não passa a parada. Tá, aí que é aquela coisa que a gente vive falando. Será que eu tô comparando demais, entendeu? Porque adaptação, né, cara? Adaptação. Tem que adaptar, não tem jeito. É outra mídia. Uma coisa que me irrita um pouco no filme é que, no final, o hotel, né, continua lá intacto. Isso, sei lá, enfim. Tu queria que o Ben vencesse, né? Não. Porque o mal, cara, no final, né, o mal ficou bem seu, né? O mal que se foda, eu queria que explodisse o boiler lá e explodisse o hotel. Então, venceu, exatamente, né? Pois é, porque a própria sequência não faz sentido se o hotel tiver ficado intacto, entendeu? A própria, o Dr. Sleep, que é o livro novo dele, né? Essa série de televisão que o Alexandre tá falando, que era até com o cara do Wings, né? Eu já comentei aqui no... Nossa! Caraca! Tá explicado. Essa foi pra pouquíssimos. É, eles fizeram realmente uma adaptação bem mais fiel ao livro, mas é a prova de que não é só isso, né? Você tem que um molde ali e a construção de livro, ela é diferente da construção de filme. No livro, você dá o pacing ali da leitura e o Stephen King escreve de um jeito muito específico, ele escreve o que a pessoa tá pensando e os maneirismos das pessoas. No filme, se você não tiver uma pessoa que toma conta também disso, se você não se apaixona pelos personagens, pelas falhas deles, como a gente tava falando, não funciona da mesma maneira. Não adianta você transcrever cena por cena. Exatamente. Uma coisa que eu acho foda do Stephen King, e talvez por isso eu seja fã dele, é porque ele é o que eu acho que o escritor deve ser, que é um observador do mundo, cara. O cara realmente observa tudo, né? Tanto da questão descritiva, concreta, quanto do psicológico, humano, então, e colocar isso em palavras, né? Eu acho isso muito foda, né, cara? Eu acho as descrições dele perfeitas. É um cara que brinca muito, cara. Que ele brinca com o texto, né, cara? Então ele usa... Numa entrevista com o Neil Gaiman fala pra ele que ele considera o Steven um mestre na arte de refletir o mundo, que é exatamente isso que você tá falando. Então, de 1973 até hoje em dia, ele escreveu várias coisas, tipo a ascensão e queda do videocassete, do VHS, os iPads, a chegada do Google, os smartphones e tudo tá lá. Então ele descreve isso perfeitamente, que é tipo, é por causa disso que você se interessa justamente pelas tramas malucas, né? E como eu falei no início, a reação fala humana... de produtos reais, né, que a gente realmente toma. Isso é maneiro. Sucrilhos, né? Sucrilhos, exatamente. E vai... Ele bota naquele mundo, né? Você se encaixa naquele universo, porque ele te traz aquilo pra realidade, né? É incrível isso. Tem um livro dele que também é bem nesse nível, chama Desespero. Não sei se vocês já leram, né? Alguém de vocês já leu, mas é um livro que, no finalzinho, é aquela coisa, tem a coisa sobrenatural. Mas no começo, né? Começa uma parada que chega um policial lá, malvado, e mata, não lembro quem era, o filho da mulher, e prende, não sei o quê. Aí o lance, tem uma cena que estão os caras no cárcere, na prisão da cadeia, e a mulher com o filho que acabou de morrer, ou com a filha, não lembro quem foi e tal. E aí tu imagina, sei lá, se alguém mata teu filho e te coloca preso. Qual é a tua reação? Às vezes a gente não consegue imaginar, né? E a maneira como o cara descreve, primeiro ela passa por uma negação, sei lá, um choque. Tá entendendo? Isso que é o foda, cara. Não só a questão da descrição concreta, mas do estado psicológico. Até virou um filme isso, né? É muito sinistro essa história, cara. Sinistra pra caralho. Pra caramba, caralho, porque é muito real. Toda baseada nisso, né? Toda baseada nisso. Tem a questão sobrenatural, mas, eu tô cagando pro sobrenatural, né? E o que é interessante, até nesse livro, e depois ele escreveu um outro livro com um pseudônimo, que era a mesma história vista por um outro lado, por outras pessoas na mesma época, na mesma sinistro, cara. O cara também. E aí a gente pode falar do Richard Bachman. The Zoeira Never Ends, né? The Zoeira Never Ends. O Stephen King, em determinado momento, o editor dele falou, cara, você tá escrevendo demais. E ele mesmo queria ter um outro, digamos, nome no qual ele pudesse escrever outros tipos de livros. Na verdade, ele acabou escrevendo livros parecidos também. Nick, sabe disso, é foda, porque pro editor chegar pro cara e falar, olha, tá escrevendo demais. Tá escrevendo demais, imagina, isso é impossível, né? Mas é, olha, olha a timeline de lançamento. É, muita coisa, né, cara? O cara chega pra escrever demais é porque, porra, o cara tá escrevendo muito, né, cara? Porque o que a editora quer é livro, porra. Mas o excesso é ruim, né? Em 87, 3 livros. Como o cara lança 3 livros no ano só, maluco? Pois é, ele nos últimos anos ele tem lançado 2. Às vezes 3 quando entra um Dark Tower. É muita loucura, cara. Pois é. Mas aí, voltando ao personagem Richard Bachman, que ele criou. Reza a lenda que ele tava lendo o livro do Donald E. Wesley, que é um autor que tem um pseudônimo chamado Richard Stark. E ele tava ouvindo uma banda chamada Bachman Turner Overdrive. Então ele juntou Richard Bachman. Ah, e aí ele lançou 7 livros. Pois é. Que nem Mrs. Doubtfire, assim. Exatamente. E aí, desses livros que ele lançou, cara, tem um que eu acho brilhante, que é um dos meus favoritos do Stephen King, que é o Thinner, que é o que... Puta, cara, que a cigana encosta no cara e aí fala, tu vai emagrecer. Vocês viram esse filme, cara? É muito... A Maldição. A Maldição. Maldição do Cigano. Acho que no Brasil ficou... Tem um filme também, resumindo, o cara, ele é um... Acho que ele é advogado e ele tem um problema com peso. Ele é gordinho, nunca consegue emagrecer, já fez todos os tipos de dieta. E um dia ele tá voltando pra casa com a esposa resolve fazer-lhe um favor sexual enquanto ele dirige e ele se distrai e acaba atropelando uma senhora. E essa senhora acaba sendo uma cigana que tava indo pra sei lá onde. Acho que ele não é advogado não, mas ele tem um amigo que é juiz. Eles vão a tribunal, ele matou, né, a senhora pelo carro, atropelou ela. E o amigo juiz libera ele. E aí ele fica todo feliz e tal, apesar de culpado. E aí o marido da cigana chega pra ele, encosta no nariz dele, sei lá, na bochecha e fala pra ele assim, emagreça. E aí ele começa a emagrecer, meu irmão. O livro todo, mas assim, ele não para de emagrecer. É como se fosse realmente uma maldição. E aí é o desespero do cara tentando entender o que tá acontecendo e será que é verdade, será que não é, soluções, ele vai atrás do cigano e o cara fica... Porra, tu sabe onde é que esse cigano vive? Pô, seria tão melhor assim, cara. Toque do cigano, pelo amor de Deus. Pô, cara, é toque do cigano. Vai ter consequências graves no negócio. Não, aí tu tem que ir até um certo ponto e parar. Cara, e o outro livro que o Richard Bachman, né, que o Steven escreveu com esse nome, é o The Running Man, que foi transformado naquele filme trash dos anos 80 com o Schwarzenegger. Eu vi esse filme recentemente. Sério, é muito bom. Pois é. Até que... aquele que todo mundo adora odiar, né? É bom e ruim ao mesmo tempo. até que finalmente um leitor dele, né, foi lá buscar no ESPN, se eu não me engano, na Biblioteca do Congresso, descobriu que o livro estava registrado com o sei lá, CPF lá, sei lá, qualquer coisa do Stephen King, porra, foi estragou, atrás. Né? Ah, é? Era segredo mesmo? Ninguém? Aí o Stephen King chegou e falou, ligou pro fã, falou assim, ó, cara, tá liberado aí, pode ir aos jornais e fazer o que se quiser e tal, ele achou maneiro, riu pra caramba e segundo ele, o Richard Bachman, né, morreu do câncer do pseudônimo. Cemitério Maldito. Quem viu esse filme? Olha aí. Vi e li o livro, pô. Pô, o livro marcou a vida, cara. Moldou o caráter esse livro. É, porque se falar, caralho, se tu não for muito bom, tu vai pro inferno, cara. Não tem parada. É um livro que faz você acreditar no inferno. O Cemitério Maldito, ele teve um começo que quase acabou rápido, porque o Stephen King diz que ele, quando terminou de escrever, ele achou a história tão horrorosa que ele decidiu não publicá-la. Horrorosa ou tenebrosa? Apavorante, né? Perturbador. Segundo ele, ele achava que o livro tinha ficado ruim, sim, okay. Ruim de deixar você desconfortável, tipo... Não, perturbadora, né? Perturbador mesmo. E ele engavetou a Tabata, como sempre, né? Lê e incentiva o cara. Ela foi uma grande força motriz por trás dos Stephen King. Ela é máquina de fazer dinheiro, essa mulher. A carreira... Não, mas não só por causa disso. Muita coisa a ela, pois é. Muita coisa ele deve a ela. Muita, inclusive as crises, né, de bebida e tudo mais, incluindo essas crises, assim, criativas. Ela pegou, leu e ela falou pra ele, olha, você tem razão, esse aqui é o livro mais horroroso que você já escreveu, mas ele é muito bom pra ele ficar na gaveta. E eu concordo com ela, cara, ele é um livro que quando você termina, e olha que eu não sou pai, mas o mesmo exemplo que eu dei, apesar de eu não beber, eu me identifiquei muito com a coisa do Jack Torrance no Iluminado, aqui você sente a dor do cara de fazer qualquer coisa pra poder salvar o filho dele. E a coisa vai não crescendo, né? Porque primeiro é o gato, depois é o filho. A coisa vai, tipo, você vai se envolvendo totalmente com aquela situação ali, porque é um cemitério onde, indígena, né? Onde tudo que você sepulta ali volta à vida. Mas volta à vida de uma parada... Volta zoado. É versão evil, né? Tu enterra o Bozo, volta a vovó Mafalda. Volta o Ozob. Mas as lendas que ele escuta, porque eles se mudam pra perto de uma rodovia, né? Isso são as lendas que eles vão escutando quando eles chegam na cidade. Ah, em 1920 e poucos teve um velho, o velho fulano de tal, que enterrou o touro dele naquele cemitério, e o touro voltou estranho, começou a, porra, zoar todo mundo, sei o que. Isso já te deixa cagado, né? Porque é gradual, lendas, né, Dudu? É gradual. Isso. Muito cuidado. Sabe aquela lenda quando você era moleque? Você escutava, ia lá pro, sei lá, pro campo lá, e nego contava a história do lobisomem, o cara, tu era moleque, ficava assustado, é meio por aí. Então o cara te envolve dessa forma. É. E aí ele resolve, aí o gato morre, né? Ele bota o gato fica todo fodido. E aí, dando spoiler sinistro, mas acho que todo mundo já viu, até pelo filme, né, cara? Então, quando o moleque morre, né, o moleque filho dele... Que é uma morte sinistra também. Sinistra. Ele resolve, né, testar os poderes desse terreno. Mas o foda aí, eu acho que é metáfora do fato de que é o seguinte, meu amigo, e os índios estão ligados à natureza, né? Então, assim, a natureza, ela não mexe com a natureza, sabe? Tipo assim, cara, é aquele clichê, né? A morte faz parte da vida, aceita essa porra, né? Entendeu? Quando você tenta contorcer ou retorcer aquilo que a natureza te impõe, dá merda. Os próprios índios, quando você vai aprendendo a história, eles criaram aquele cemitério pra que eles pudessem ressuscitar pequenos animais. É como se fosse um bagulho criado, olha só, só ressuscita galinha, passarinho, entendeu? Seu gatinho. Tanto que o nome do livro em inglês é Pet Cemetery, né? Escrito errado, né? Por cima que são as crianças que escrevem. Mais uma vez, né? o Afonso, porque os índios, a natureza, né? Ele sabe lidar com a natureza. O homem branco fode tudo. Entende? Ele exagera, o homem branco ele exagera. Perde a linha. E essa construção que o Dudu falou, ela é foda porque você não está lá presente nas histórias. Ele vai ouvindo um pedacinho, o vizinho dele, né? Um cara que vai contando pra ele toda noite nas cervejinhas, ele vai dando cerveja pro cara e o cara vai falando, mas o cara tem medo de contar. O vizinho e a mulher são muito sinistros também, cara. Esse livro é bizarro demais, cara. E tem várias histórias, né? Tem a irmã da esposa dele, ele já cria uma ojeriza com a morte através da esposa dele, que teve uma irmã que ficou doente, foi morrendo muito aos poucos. Então é uma série de alicerces de novo que o Stephen King vai criando para o ápice do livro, e você na hora você, caralho, não acredito que esse cara vai fazer isso, mas você quer ver, sabe, o que ele vai fazer. Não faz, mas eu quero ver o que vai acontecer. Esse livro pra mim, ele tá no meu top 3, se não é o primeiro lugar, assim, do Stephen King. Eu gosto muito também. Here's Johnny! Fala aí, Jovem Nerd, a história da coisa. It. Não, eu não gosto de palhaço, eu não vi esse filme. Bom, a coisa, né? It. É até uma tradução não literal, né? Porque coisa seria thing. It é uma coisa muito mais... Aquilo, né? Aquilo, exato. Obrigado. Aquela merda, aquela porra lá. Isso, porque ele não tem nome. Porque é o seguinte, é um bando de crianças, mais uma vez, Stephen King trabalhando com um princípio que é a formação da personalidade das pessoas. E essas crianças descobrem que existe uma entidade, uma criatura que é capaz de se transformar nos piores medos das pessoas. Um abraço pro bicho papão da J.K. Rowling. Isso aí. e esse bicho, ele se transforma nessa coisa horrorosa, e quando a pessoa fica com medo, ele devora a pessoa. E aí eles conseguem vencer esse monstro de uma maneira específica no livro. Pode falar. Aí eles descobrem que tem uma coisa que você não pode ter medo, e é porque é muito complexo, realmente. Eles livro têm muito um grande. Clube, né, de adultos, são sete caras que se encontram. Não, isso, calma, estão crianças ainda. Eles vencem. Sim, né, eles vencem o monstro, crianças, e através de um ritual. É uma coisa muito complexa, realmente. O livro, sei lá quantas mil páginas ele tem, é um dos maiores livros. Mil páginas? Mil páginas? Isso, tem 1.142 páginas, acabei de ver aqui, ó. Mas é fantástico. Toma essa, George Martin. E eles conseguem vencer o bicho, e eles crescem. Cada um vai para um lugar diferente dos Estados Unidos e tal, cada um tem uma vida, e eles crescem extremamente traumatizados por aquela experiência. E anos depois, eles descobrem que o bicho tá voltando. Mais pessoas estão morrendo lá na cidade cidade deles. Isso. E eles fizeram um pacto quando eles venceram. Mas esse bicho só atacava naquela cidade? Era o bicho papão? Só naquela cidade. Só na cidade. Era um monstro localizado. S.A. localizado. Localizado. É, localizado. É tipo aquela série das bruxas. É... Charmed. Charmed. As merdas eram sempre no bairro, né? Mas aqui tem um porquê. Tem um porquê dele ficar ali enraizado na cidade. Ele é a cidade, é uma coisa muito complexa. E aí eles fizeram um pacto que se o bicho voltasse, eles teriam que retornar pra vencê-lo mais uma vez. Então ele faz esses dois períodos, o que, que cada um era e se transformou depois. E é um livro muito bom, muito isso, grande. O Stephen, né? King faz muito bem nessa, né, coisa de flashbacks e contar a história em dois momentos. Esse faz com maestria isso. Muito bom, muito bom. E tem essa coisa do palhaço, né? Na verdade, o palhaço, ele era uma forma preferida da coisa, porque ele devorava crianças, principalmente. Então ele atraía a criança primeiro. Era comunista? Ele era comunista. Ah, eu consegui um, pelo menos. Essa foi, né? E ele foi responsável por realmente transformar a imagem do palhaço aí na cultura pop nessa coisa horrorosa, dúbia, né? Que ficou hoje. Não, não foi ele. Você tá não, um, dois. O palhaço sempre foi sinistro. O que eu acho foda da coisa é que ele mexe muito com metafísica também e com a coisa da essência da pessoa e o bacana é que você não entende exatamente o que é a coisa. Apesar dele explicar, no final do livro você conhece a origem e tudo mais, é aquela coisa da boa ficção científica, do bom terror. Se você entregar tudo, perde a magia. Quando fica incompreensível, claro. Né? O Lovecraft teve um peso imenso na fundação do Stephen King. Então, o It, ele é muito Lovecraft. É aquela coisa tão horrorosa que ela quebra a sua sanidade e você não consegue colocar em palavras o que ela é. Uhum. Mas você ele consegue. Fica muito assustado lendo o livro e não importa no final se vai ter a explicação. Tem uma frase que eu acho que representa muito bem essa estranheza, esse lado Lovecraftiano, que o palhaço vira pro garotinho que ele mata logo no começo da história e ele tá com um balãozinho, né, o palhaço. Ele fala assim, ah, você quer um balão, Jorge, né? Você quer um balãozinho? Aí o garoto fala, ah, eu quero. O palhaço tá dentro do esgoto, assim, dentro do... Na calçada, né? É, essa é famosa. E aí o garoto fala, ah, eu quero. Ele fala, ah, aqui tem outros balões, você quer também? Aí o garoto pergunta assim, ah, eles flutuam? Aí o palhaço, ele abre, o olhinho dele brilha, ele abre um sorriso, assim, ele fala assim, ah, eles flutuam, Jorge. E quando você estiver aqui embaixo comigo, você vai flutuar também. Meu Deus, que terror. Que porra é essa, sabe? Você fica, cara, como assim? E essa frase, esse conceito fica se repetindo ao longo do livro. As pessoas que morreram aparecem e falam, venha, aqui você vai flutuar também e tal. É um negócio muito perturbador, um negócio que entra debaixo da sua pele e você fica tentando entender como que as pessoas flutuam, o que é isso, sabe? E fica essa coisa Lovecraftiana de talvez essa seja a melhor maneira de colocar em palavras algo que não possa ser colocado em palavras. Então, esse é o desafio do livro, né? Que no filme meio zoado, né, cara? Um troço fica caricato, não tem jeito. É, você transforma ele num monstro e tal e fica meio, perde um pouco do terror. Assim como Silent Hill, cara. Silent Hill também. A adaptação tá muito bem feita e tal, bem aterrorizante. É que quando a garota levanta, sai corrente pra tudo quanto é lado. Não são correntes, são aranjos farpados. Aranjos farpados, isso. Aí você, galhofou. Galhofa no final, com certeza. Não pode. É estranho, né? Mas o terror invisível, às vezes, é mais aterrorizante do que esse espalhafatoso, né? Grandioso. Como o Stephen King usa, né, cara? Não é o terror visível, é a tua reação da parada. É verdade. Voltando, né, ao início e falando do Stephen King mesmo. É o bebê de Rosemary, cara. Olha só como é que o bebê de Rosemary fez isso. O filme todo você fala da porra do bebê. O bebê vai ser horroroso, o bebê é o Satanás e tal. E na hora que você vai ver o bebê, você não vê, você vê o olho da mãe, você vê o rosto, a reação dela olhando pro neném. E aquilo ali é aterrorizante. É muito mais assustador, pois é. Muito mais. É, exatamente. Here's Johnny! E o Misery! Misery. Louca Obsessão. Cara, esse livro é fantástico, cara. Eu vi muito só bom. O filme que deu o Oscar a Kathy Bates. O filme é muito bom. É, isso também, só vi o filme também. O filme é fantástico, mas o livro é sensacional porque a personagem da Kathy Bates, ela obriga ele a escrever uma história. E essa história, ela tá no livro também, entendeu? Ah, então, é porque assim, eu acho que numa das entrevistas, poucas entrevistas que eu vi do Stephen King, ele falava que isso era baseado nos fãs dele, sabe? Não sei se... Ele tinha brincadeira. Ele tinha medo desses fãs malucos. loucos, obsessivos e tal. E ela é uma fã obsessiva de um cara, o James Caan lá, ele é a síntese do Sidney Sheldon, né? Aquele escritor de... Exato. É, bem por aí. É. Inclusive o nome dele é Paul Sheldon, né, cara? Não é à toa. Que escreve esses romances, sabe, para donas de casa... Umas coisas bem clichês, sabe? Pode falar hoje que é pra dona de casa? Não sei se pode. Dona de casa? As coisas são clichês para, sabe, para leitores. Romances, né? Romances clichês para leitores pouco experientes, diria. Hoje em dia seriam 50 tons de cinza. É, tipo isso, é. Tipo talvez, isso. Menos erótico, né? Os tempos são outros. Escrevia os mistérios e tal. E aí... Não, mas sempre tinha uma pegação. Esses filmes, tem pegação. Mais ou menos, não tinha muita coisa assim. Não era muito erótico, não. Era mais mistério e tal. Mas eu já li um livro do Sidney Sheldon. Eu quis saber qual é. Era um livro que a mulher tinha personalidade dupla. Então tu não escolheu o livro certo. Ah, não. Tem bons livros, ele tem bons livros. O nome do livro é Conte-me Seus Sonhos. A Agatha adorou. O nome é meloso mesmo, né? Meloso. Ah, a gente leu quando... Eu e a Agatha lemos quando era adolescente. Obviamente a Agatha hoje é uma leitora mais experiente. Mas a dedicatória dele é: esse livro é dedicado a você. Cara, é um filho da puta, né, cara? Mas genial também, né? Não, genial. Então, esse personagem, o Paul Sheldon, ele é esse tipo de escritor. E a Kathy Bates é uma fã louca desse cara. E o cara tem um acidente na estação de esqui. E ela encontra ele todo fudido, com as pernas quebradas, fudido e tal, e ajuda ele, e por acaso ele é fã dessa personagem principal de vários romances dele, que é a Misery. Misery Chastain, é o nome da personagem da série de livros dele. E a grande sacada é que ele tá de saco cheio de escrever esses livros. Tá de saco cheio, exatamente. Não sei como é que é no filme exatamente, mas no livro, ele tá com o manuscrito do livro novo, que é o Fast Cars, que ela acha tipo uma profanidade, um negócio, não tem nada a ver com a Misery. E quando sai o livro, ele sabe que vai sair o livro, então isso já faz parte da pressão psicológica. Ele sabe que ela é fã da Misery, que ela vai ver que a Misery morreu, entendeu? Então isso faz parte da pressão psicológica. Eu acho que no filme ela lê o manuscrito que tá com ele e ela manda ele mudar a história. Ela fala que você não pode matar a Misery. A partir daí ela fala, você tem que escrever, ela não pode matar, e ele começa a escrever. E aí, tipo, na hora que ele vai escrever, aparece, tipo, as páginas são escritas com uma máquina de escrever velha, e aí vai quebrando as letras. E aí ele vai escrevendo com a caneta, sabe? O R começa a quebrar. E aí isso, tipo, faz parte desse todo esse clima do livro, que é foda. E ele não consegue sair, não consegue se comunicar, ele vira tipo um refém dela, né? Até o momento, exato, cara, o momento mais sinistro do filme é quando ela pega um pedaço de madeira e ela vê que ele vai daqui a pouco conseguir andar, que ele vai fugir. Aí ela pega um pedaço de tronco assim, e bota entre as duas canelas dele e dá uma marretada pra dentro assim, pá! E me quebra as pernas do cara, puta. No livro, cara, a parada é bem diferente. Ela chega com um machado, bota um pedaço de madeira ali no pé da cama, bota o pé dele em cima, corta o pé dele com o machado. Caralho! Pega um maçarico. E cauteriza a parada ali na hora. E fala, ó, tô fazendo isso que é pra você não fugir, você vai continuar aqui escrevendo a história. Pô, é muito legal, cara. É uma história muito legal. É muito legal. Vocês dois que são escritores. Vocês têm uma Cat Bates na vida de vocês? Eu espero que nunca. Mas, mais uma vez, sem querer, de novo, uma metáfora, porque é uma caricatura de coisas que de fato acontecem, né? Que às vezes você fica muito... Né? Acho que não aconteceu com nenhum de nós dois, né? Mas tem muitos artistas que têm isso, né? Escrevem sobre um determinado tema, tentam sair ou tentam fazer um filme diferente, uma coisa assim, e os espectadores vão detonando e o cara tem que voltar para aquele negócio. O Afonso Solano, ele passou por isso. Recentemente. não a esse ponto, mas ele, autor... Rei dos escritores, autor. Rei dos escritores. E ele emitiu uma opinião sobre um filme que não tem nada a ver com a obra dele, mas um dos fãs dele ficou contrariado com a opinião dele e resolveu tacar fogo na obra de Afonso Solano. E ainda nos ameaçou. Ele mandou um tweet pra gente aqui do Jovem Nerd falando: olha, espero que vocês tenham gostado de Robocop, porque os livros do Eduardo Spohr já estão separados. Olha aí. Ganhou de tabela essa. É, não deixa de ser irônico, né? Os parachinhos de carvão e o cara tacando fogo. Mas É bem isso, assim, não deixa de ser uma brincadeira do Stephen King. Ele passou por uma coisa parecida, né? Um fã entrou na casa dele, invadiu a casa dele, chamaram a polícia. Então, ele realmente tem essa... Ele tem esse pavor, foi se tornando mais recluso com o tempo. Nunca foi um cara de dar muitas entrevistas, um cara super pop e tal. Mas ele recebeu muitas críticas quando ele lançou Os Olhos do Dragão, porque era um livro de fantasia e tal. Então, o pessoal tava falando, pô, você tem que escrever só livro de terror, não sei o quê. Então ele começou a se sentir... Preso, né? Ele ficou assim, que nem o Paul Sheldon era preso com os livros da Misery e tal. Ele tem essa... Ele critica isso, do fã não permitir que o criador de conteúdo, em geral, não só o escritor, mas qualquer coisa, o ator, né? O ator que só faz vilão, o cara faz um filme onde ele é o herói e aí... Tony Ramos, olha o Tony Ramos aí. Tony Ramos não pode fazer vilão, não. As senhoras ficam indignadas. Mas ele não sempre faz lobisomem? Caraca. Aí depois de meia-noite. E o outro pesadelo do escritor também, ou do criador de conteúdo em geral, que é o do público reescrevendo a obra dele, né? Porque o público, não em geral, claro, mas as pessoas que fazem mais barulho, os caras que incomodam mesmo. Os haters, né? Que realmente, felizmente, são a minoria, a gente sabe, mas que gostam de fazer barulho e fazem bem às vezes. Eles acham que eles têm a fórmula do sucesso. E eles enchem você com a fórmula do sucesso. Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo e papapá. O cara não faz nada, né? Mas ele quer falar o que você tem que fazer. Exato. De novo, não estamos falando das pessoas que fazem críticas construtivas, de jeito nenhum. Talvez estejamos. Não, eu tô falando assim do cara que realmente é chato, é maluco, insistente e tal. Então ele não deixa de fazer uma brincadeira com isso. O horror máximo do criador de conteúdo é virar refém desse cara. O cara vira e fala, não, esse personagem não pode morrer. Ele tem que ser o herói, ele tem que viver feliz pra sempre, tem que casar com fulano, Beltrano. E é a brincadeira muito bem feita. Here's Johnny! Vamos falar dos livros / filmes de prisão, que também estão entre os meus favoritos do Stephen King, que são o Shawshank Redemption, que é o... Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade, do Tim Robbins, e tem o Green Mile, que é A Espera de um Milagre, também um espetacular, lindo, maravilhoso, emocionante filme também. Os dois são emocionantes, né? Eu gosto de filme, eu gosto de cor de prisão. A pessoa tá com um limite. Eu também gosto. Ela já começa... Tu já viu Plano de Fuga? Escape Plan? Não vi, eu quero ver. Cara, gosta de filme de prisão e não viu. Não vi ainda, mas é bom? Vale? Ok. É galhofa? É engraçado. Mas olha só, esses dois filmes, eles justamente provam... tô falando dos filmes, perdão, eu não posso falar dos livros. Mas como os filmes, eles mostram justamente a capacidade do Stephen King de escrever sobre tudo, cara. Né? Mostra, assim, esse cara não é um escritor de terror só, entendeu? Ele é ok. Ele escreve muito bem terror e tem muitos clássicos. Mas olha só o que mais esse cara sabe fazer. Ele sabe fazer histórias emocionantes, cara. Porque o lance aí que tá, né... talvez o lance dele não seja o terror, mas seja, como eu falei, né? Tô falando o programa inteiro, que é mexer com a natureza humana, né? Então, exatamente. Isso na prisão, meu amigo, porra, que é o melhor cenário pra isso, né? Então, Tim Robbins é um cara que é preso injustamente, né? Isso. Ninguém sabe. No filme não é injustamente, é? Ninguém sabe, na verdade. No filme é, injustamente, exatamente. Sim, torcendo por ele, mas, tipo assim, você tá vendo o desenvolvimento dele com outros personagens dentro da prisão? O Red, né? Que é o Morgan Freeman, um personagem incrível também. Que é um personagem bom, e com o diretor da prisão, que por acaso é uma autoridade, mas ele é o, né, o antagonista da história, ele é o mal, né? O diretor da prisão é esse cara que eu falei, essa figura do puritanismo, do cara. Exatamente. Que... autoridade hipócrita, né? É isso que é esse. O Tim Robbins era contador e o cara era sujo, tinha dinheiro sujo, ele usa as habilidades de contador dele pra lavar o dinheiro dele, sonegar imposto, essas merdas, né? Na prisão todo mundo tem que seguir o que ele tinha que fazer, né, as ordens dele, foda-se, né? Ah, então, é muito maneiro. Cara, é um filmaço de... Se o cara não viu, se você que tá escutando não viu, veja pra ontem. Não tem como... Não, esse é foda demais, cara. É um filme incrível, cara. Talvez é um dos meus livros favoritos, que na verdade é um conto, mas é... E um dos filmes, meus filmes favoritos também. É muito, muito perfeito. É uma novela, na verdade, né? Barra livro, barra filme, né? Que é a questão da paciência, cara. Isso. Durante uma parte da, da narrativa, você já esqueceu o fato de que você já perdeu a esperança de que o cara possa sair. É. A situação é tão sinistra que você não consegue, né? Então, como isso acontece que é o foda, cara. E o tempo vai passando, né? Primeiro ele tem aquelas coisas, ele tem primeiro o pôster da Rita Hayworth, depois muda pra Marilyn Monroe, e tu vê que o tempo vai passando. Tem outros personagens que são fodas, tem o velhinho, lembra o velhinho que ficou na cadeia durante anos e envelheceu na cadeia? Ele cuidava da biblioteca da penitenciária. Quando ele sai da cadeia... Ele não sabe viver no mundo lá fora. Ele não sabe como viver no mundo, cara. Ele se suicida porque ele quer voltar pra cadeia, né? Então muito... Olha só que coisa bizarra, né, cara? No tempo, como é que é a natureza humana, né? Você se adapta a tudo, pô. Se adapta ao inferno. Então é foda demais, cara. E o A Espera de um Milagre? Ah, demais. Espera de um Milagre, na verdade, foi uma experiência que ele fez pra lançar um livro em vários episódios, em vários pequenos capítulos. Filmaço com o Tom Hanks e o... Filme do Frank Darabont, né, que é um... Frank Darabont, muito bom, cara. Muito bom, Walking Dead. E o Michael Clark Duncan, saudoso Michael Clark Duncan, infelizmente, que era o segurança do Bruce Willis, que virou um ator indicado ao Oscar, cara. Muito doido, né, cara? Incrível, né? É meio como o motorista de limusine somali, que também foi indicado ao Oscar. Acho que é o Tom Hanks, que tem algum toque aí. Pega esses caras. Dois filmes com trilhas sonoras fantásticas também. Ó, fantástico. Que contribuem muito para que a experiência... Thomas Newman, esse cara é um gênio, cara. Esse cara é um gênio. Ele fez a trilha sonora do Beleza Americana, de vários filmes espetaculares. Do outro filme espetacular que tem a cara dele, também diretor, o mesmo diretor do Beleza Americana, também com o Tom Hanks, que é o Estrada para a Perdição, também trilha sonora do Thomas Newman. Putz, fantástica a trilha. Bom. Mas o Espera de Milagre é isso. É o cara que é preso, que tem um poder de absorver, né, o mal, a doença da pessoa, né? E isso até existem pessoas que trabalham com espiritualidade e tal, que eles chamam de médium de absorção. É o cara que faz isso e promove algum tipo de cura e tal, não sei o quê. Ou então até melhoria do estado da pessoa e tal. É legal porque no livro você vê um pouco mais, de novo, o livro te dá margem pra mais narrativa pessoal, né? Então o personagem do Tom Hanks, ele passa muito, boa parte do livro nesse dilema de, assim, eu tô com um cara que tá ali preso injustamente, que tem um poder, ele tem um milagre, eu tô com um milagre preso aqui, e eu vou ser o responsável, como carcereiro, de arrancar essa coisa boa do mundo. Porque ele tá no corredor da morte, ele, né? Ele tá no corredor da morte, e ele fica o livro todo, caralho, será que a gente arma uma fuga dele e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu dever e eu vou acabar com a minha vida, eu sou casado, eu tenho um emprego bacana. Então, esses pequenos subplots dos livros do Stephen King, né, como eu falei no Cemitério Maldito, a coisa da irmã, da mulher do cara, que morreu também, eles são muito importantes para esse desenvolvimento de cada pessoa, e você vai se identificando com cada um. E os outros personagens também que estão ali no Corredor da Morte também são incríveis. Depois muito você acaba... incríveis. Pois é, isso vai dando uma dimensão para a história muito bizarra. Mas o mais assustador dessa história é que ele tem um poder divino, né? Um presente de Deus, ele cura as pessoas, né? Sim. E ele quer morrer, cara. Quando ele confronta ele com esse negócio, ele não quer ser responsável de tirar esse milagre de Deus do mundo, né? Ele fala assim, mas eu quero, porque eu sinto a dor das pessoas o tempo todo, perfurando a minha mente como se fossem agulhas. É terrível. Então ele tem um dom, mas que é uma puta de uma maldição, né, cara? É muito interessante como ele mistura essas coisas no personagem, faz um personagem mega profundo, que é um cara simples, um cara analfabeto, um cara pobre, um Zé Ninguém, não é? Nenhum cara famoso, autor de best-seller, nem nada, é um Zé Ninguém do meio do interior de porra nenhuma, né? e o cara tem um tom divino, e mesmo assim é uma maldição pro cara, né, cara? É foda, e ele muda a vida de todo mundo que tá em volta dele nesse período que ele passa no The Green Mile, que ele, como eles chamam lá, o Corredor da Morte, né? Uhum. A tradução literal seria, desse filme seria O Corredor da Morte, né? Mas eles botaram à espera de um milho verde, milho verde. O milho verde. É um, olha o milho verde. É um filme... É um, esse filme é de chorar, cara. É de você é de chorar. Eu tô olhando as imagens aqui, cara, e fico é arrepiado, cara. Calma, esse calma. Fecha essa janela. Esse negão grande aqui, gente. Não, é um puta filme. E, mas ele é um cara parrudo, ele é um que a gente chamaria de Rio de Madafoca, mas ele não é tão grande quanto ele parece no filme, né? É, eles fazem ele parecer eles tiveram maior. Que fazer... Ele ficou maior, né? Botaram em degrau e tal, perspectiva forçada. Ah, é, faz o efeito pra ele Hobbit, ficar né? realmente absurdo, né, cara? É, exatamente. Esse contraste do cara gigante, mas que é uma candura. É um doce. Celular, cara, é um livro, na verdade, que é o take do Stephen King sobre zumbis. É um livro que ele dedicou ao George Romero, né, que era ídolo dele, depois virou parceiro dele, brother dele. Uh-huh. Então é um livro que mostra, tipo, uma coisa meio Walking Dead. Da noite pro dia, digamos assim, as pessoas recebem um pulso, né, que é um evento que acontece, que é um pulso de celular, e começam a virar zumbis. No começo do livro você não sabe por quê, mas depois você descobre que é através do celular. É, zumbis, não mortos-vivos. As pessoas ficam loucas. Elas varia, assim, dependendo... Isso é muito legal. Dependendo da maneira como elas receberam esse sinal, se você tava com o telefone no ouvido mesmo, tu tomou o sinal full force, você vira um loucaço que vai dar cabeçada nos outros e vai arrancar as tripas e tudo mais. Uhum. É, se você ouviu um pedaço, né, ou tava do lado de uma pessoa e ouviu, assim, mal, você fica meio retardado, sabe? Andando pra lá e pra cá, babando. E ele realmente faz essa visão dele sobre o que seria um apocalipse zumbi. Eu achei muito legal, ele usa também a estrutura da família pra você se identificar, a coisa do filho, do principal, e tá rolando uma adaptação agora pro cinema, que é com o John Cusack. É delícia, hein? Vai ser bom pra caralho esse filme. Pô, vocês não gostam dele não, cara? Eu John gosto. Cusack? Eu gosto, cara. Ah, eu acho consigo, é bom cara. Porque ele é um morto-vivo, né, cara? Não, mas acho que ele não vai fazer esse papel, ele vai fazer o papel de um cara vivo. Puta meu pai, provavelmente. É, assim, melhor que ele, só a irmã dele. A irmã dele é engraçada, pelo menos. É engraçada, fez escola de rock lá, pô. Não, mas não sei, John Kill. Eu não tenho nada, assim, cara é ok, te parabéns, você. Não é, ele parece estar morto, cara desanimado. Então, exatamente. Mas esse é o lance dele. Eu acho ele um cara meio desanimado. Tem uma cara de desanimado, então eu não gosto muito dos filmes dele. Você vai ver um filme com o John Kill, você já sabe, que é o cara deprê, desanimadão. Inclusive tem um filme dele que lembra muito essa pegada dos dois filmes, né, com ele. Um que é do Sphinx King já, que é o quarto, 1408. Exatamente, isso, o quarto, né? Que é uma história do Sphinx King. Mas é maneiro? Maneiro o filme? É maneiro esse filme. Eu gostei. Tinha tudo pra ser maneiro. Mas botaram o John Cusack. E tem um outro filme que eu gosto muito do John Cusack, que não é do Sphinx King, mas é a história que lembra, que é aquele que ele fica preso num motel com um monte de gente diferente. Ah, esse filme tinha tudo pra ser bom também. Ah, esse filme é legal, botaram cara. Botaram o John Cusack. Tem o John Cusack. Here's Johnny! O Dark Tower. Esse não tem filme. A série de livros... Dark Tower, ele veio de um desejo do Stephen King, desde muito jovem, de criar o seu próprio Senhor dos Anéis. Palavras dele. É o que eu sei de Dark Tower, que é um velho oeste Senhor dos Anéis. Exato. Ele quis fazer um mundo de fantasia, ele começou a planejar isso nos mínimos detalhes quando ele tinha, sei lá, 15 anos de idade. Que é a época que você sabe tudo. E aí ele lançou o primeiro livro. Eu não gosto do primeiro livro. Muita gente não gosta, incluindo o Stephen King. Já deu declarações dizendo que é um livro muito, muito fraco do ponto de vista dele mesmo, que ele era muito novo, ele tava experimentando muita coisa e tal. Mas é uma série que eu passei a gostar, porque a partir do segundo ela tem uma inclinação de qualidade, na minha opinião, muito interessante. É um mundo fascinante pra mim. Eu já tenho uma queda pelo Velho Oeste, sim. Mas ele fez um Velho Oeste misturado com Fallout, Fim do Mundo e de novo, sem explicar tudo, né? A explicação básica do mundo que a gente tá na Torre Negra é que o mundo seguiu. E ponto final, meu irmão. O mundo seguiu. Então você não sabe se é o futuro, se isso é uma dimensão paralela. O que importa é que existe o pistoleiro e ele está correndo atrás do Homem de Preto. e o Homem de Preto está indo para a Torre Negra. Então tem essa, esse mote inicial, e você aos poucos vai descobrindo que diabo de mundo é esse, qual a relação que ele tem com o mundo real, com a Terra, as pessoas daqui vão para lá. O primeiro livro não é muito bom, mas ele apresenta bem essa mitologia que você está falando, né? Isso, isso. Eu acho que vale a pena. Mas ele já está fechado, essa série? Não, praticamente sim. São sete, né? Sete já escreveu o último, não foi? Acho que lembro, sim. Cara, eu acho que ele vai escrever mais ainda. Eu acho que ele é mais maluco, né, cara? Ele lança. Não, eu acho que ele planejou sete livros, se eu não me engano. Não tenho certeza. Acho que ele planejou sete livros e ele escreveu já o sétimo, mas ele quer fazer mais coisas nesse universo, né? Também não tenho muito certeza, mas acho que é isso. Se apaixonou, né, cara? Não deixa de ser ele fala que, na verdade, quando ele teve o acidente de carro, que ele ficou. Ele queria escrever essa série pra sempre. É. Sabe? Tipo assim, aquele mundo que ele pudesse escrever. Mas quando ele teve esse acidente, ele encarou essa ideia da finitude da obra, tá? Então ele começou a colocar o ponto final no sétimo e tal. Mas eu acho que ele quer escrever sobre isso. Sei lá. Tem uma série de quadrinhos também, que tem um... Eu esqueci o nome do ilustrador, que eu gosto muito, agora me deu branco. Mas é uma série que resume bem pra quem não vai ter acesso ao livro, ou não gosta muito de ler, quer conhecer o universo. Eu acho que ele é bem transportado ali, visualmente. Tá, mas peraí. É o pistoleiro que tá seguindo o cara que vai pra Torre Negra. O uhum. Que mais que tem de foda aqui? A galera elogia pra caramba. É, você faz um... Esse pulo, que eu também gosto muito... O Schwenking que faz, a gente já discutiu do voltar no tempo, né? Você vai aprendendo sobre o personagem no passado e salta pro presente, onde ele tá na quest principal dele. E nesse passado você vai entendendo que diabo de mundo é esse, quem são os pistoleiros. É um herói muito falho, num mundo falho. Assim, é difícil de explicar o ponto central, porque... Eu diria que é uma coisa meio fascinante, sabe? Que esse mundo, ele é uma... As pessoas do nosso mundo podem ir pra esse mundo. É tipo o Nárnia. Certa maneira. Entra no armário, entra no barril. No banheiro do avião, você vai parar. É uma coisa muito louca e ele usa isso bem, sabe? A pessoa de um mundo totalmente diferente e como que elas vão conviver juntos. Enfim, é uma série realmente muito complexa, que usa magia, usa tecnologia, pega faroeste. Parece assim uma mistureba, mas ele criou um mundo muito bem consistente, ele é muito bem colado. Uhum. Então fica a dica aí. É, cara, esse negócio do buraco, né, que você tava falando, que você entra e sai em outra dimensão, ele também usa isso no livro Novembro de 63, que é um livro bem interessante também. O livro sobre viagens do tempo, né, cara? Então ele é bem diferente de tudo que o Stephen King escreveu até então. Esse livro, ele parte da seguinte premissa. É um professor de inglês, como o Stephen King era no começo da carreira. Ele vai jantar sempre num diner, né, num restaurante de um cara chamado Al. E dentro desse restaurante tem um buraco de coelho, digamos assim. É um negócio, é um buraco onde você entra e você volta para o dia 9 de setembro de 58. Você volta, sempre que você passar por ali, você vai voltar para aquele momento. Todo mundo pode ir lá. Não, só o Al sabe. Ele usa aquele buraco para comprar carne lá em 1958, bem baratinha, e vender baratíssimo, entendeu? Então os hambúrgueres deles são baratos e são gostosos. Caraca, O leite tem um gosto que o leite de hoje em dia não tem. Então as pessoas amam o diner. Pessoas simples, né, cara? As coisas simples, olha aí que legal. O cara descobre uma fenda temporal e ele vai vender carne. Exatamente. Depois ele fala, o que eu vou fazer com essa máquina do tempo que eu descobri, com essa fenda temporal, como o Alexandre falou. Então ele resolve impedir o assassinato do Kennedy, né? Só que ele volta pra 1958, então ele precisa viver durante esses 5 anos até 63. Sim. Né? Que é quando ele pode voltar a qualquer hora, ô Nick? Pode voltar? Na verdade, ele foi burro pra caralho. Ele podia ter impedido antes do assassinato, né? É, eu posso contar pra vocês umas partes mais além pra mostrar como é que funciona a mecânica disso. Ele só pode voltar pra aquele ponto, dia 9 de setembro de 1958. E caso ele volte pro presente... Começa tudo de novo. Não, ele volta pro presente e o que ele fez alterou, tipo Back to the Future 2, sabe? Ah, mudou o presente. Só que se ele volta pra 1958 de novo, ele reseta. É. E aí a parada volta ao normal, entendeu? Ah, digamos. Tá. Então o que acontece? Ele vai, passa não sei quantos anos lá, se prepara, só que ele fica doente, ele fica com câncer. E aí ele começa a morrer. E aí, tipo, ele volta pro presente e fala, caralho, fudeu, eu tenho que pedir, cara, o assassinato do Kennedy, o cara mais foda da história. E aí ele fala, caralho, aquele professor que sempre janta aqui sozinho, não sei o que, ela não tem mulher, abandonado pela mulher, cara, não sei o que, e chama o cara e fala, ó, o negócio é o seguinte, tá aqui, é uma máquina do tempo, é uma fenda temporal, você vai entrar aqui, você vai sair lá. Aí o personagem fala, pô, você tá maluco, né? Você tá louco, não, para com isso. É Jay Capping. E aí ele fala, até que ele aceita, né, fazer o teste, volta pra lá, pra ver como é que é, dá uma volta assim em 1958, depois volta pro presente e fica tipo enlouquecido com aquela história. E aí efetivamente ele resolve ir pra lá, pra tentar impedir. Só que o que acontece é o seguinte: toda a circunstância, todo o universo conspira pra que John Kennedy seja realmente assassinado, entendeu? Então tudo que eles fazem, a parada, porra, tudo que acontece bizarramente. E aí o que é legal desse livro também é que é um livro histórico, então ele acompanha o Lee Harvey Oswald, que nesse livro não tem teoria da conspiração, quem mata o Kennedy é o Lee Harvey Oswald. Uhum. Então ele resolve, entendeu? Ele vira o stalker do Oswald. Não, mas até aí ok com a realidade, só que não tem o mandante, né? Ele fala isso no livro, o passado tem dentes, então o passado protege a si mesmo, entendeu? Então tudo que ele faz pra tentar fazer com que aquilo mude, tá errado, entendeu? E aí é bizarro, então ele muda pra lá, ele vai pra Dallas, começa a acompanhar o Harvey Oswald e tal. É muito legal. E aí tem todo um lado de acompanhar os amigos russos do Oswald e tal. Então é bem interessante. É um livro recente do Stephen King que tá na minha lista de favoritos de todos os tempos. Então achei que valia a pena. Como é que é o nome? Citar. Justo. É novembro de 63. Ou em inglês é 11-22-63. Ah. É a data do assassinato. Olha aí. Muito bom. Ele pede, afinal? Here's Johnny! Stephen King. Por que ele é... Stephen King por Stephen King. Por Stephen King. O que vocês veem? Cara, Stephen King uma vez ele declarou que o único motivo pelo qual ele escrevia, na verdade, era o seguinte: ele queria agradar a ele mesmo e agradar aos outros. Então o negócio dele é ser honesto. É um agradador. É ser honesto com o leitor. Ele nunca engana o leitor. Tanto que ele chama o leitor de... às vezes nos prefácios dele, ele chama o leitor de leitor. Tipo, o leitor que tá sempre acompanhando ele. Ele fala diretamente, como se fosse o Kevin Spacey falando com a câmera no House of Cards, como se fosse o Ferris Bueller falando com a câmera no... Não fala de Ferris Bueller que você vai deixar o Afonso nervoso. A chamada quarta parede, né? A quarta parede é a parede imaginária que fica entre a ficção e você, né? Ele tem um livro, cara, fantástico pra quem quer realmente escrever, que é o On Writing, que ele tem, assim... Sim, conta, muito bom, muito foda. Legal. Não é, né? O doutor, pô, é um livro fantástico, cara. E ali ele fala exatamente dessa honestidade que ele tem com o leitor. On writing é sobre escrever, é isso, né? On writing. É muito foda. É um livro de não ficção dele sobre. Até pegar isso que o Nick falou pra dizer que, porra, cara, eu acho o cara foda pra caralho, grande inspiração pra mim, né? Eu acho que pra muita gente. Mais uma vez, talvez não tanto pelas histórias também que a gente falou pra caralho, mas pelo jeito que ele escreve, que eu acho muito detalhista, muito. E eu acho que, engraçado, às vezes eu tô lendo os livros Stephen King e não consigo me concentrar muito na história, que eu tô preocupado com a construção que o cara faz pra escrever, porque ele também brinca. Ah, mas é que você já tem um olhar... Sim, exato. Detalhista do Mas se você fosse recomendar um livro pra alguém que nunca leu Stephen King. Eu acho que o Iluminado é o pop dele mesmo, né? Mas não, cara? Mas eu não quero saber pop, eu não sou um cara pop. Sou um cara roots. Quero saber do livro. Fala, esse é o melhor livro, tipo Cornel. Se eu for indicar Cornel, eu vou falar ler Crônicas de Arthur, maluco. É por ali que você tem que começar. É, isso aí. Então eu quero saber... Se eu for, por exemplo, indicar Afonso Solano, Espadinho de Carvão. Não, eu realmente, Iluminado ou Cemitério também. Eu acho que, por exemplo, O Desespero, que é um livro que eu gosto, mas eu acho já bem pesado pro cara começar, então... O Cemitério é o seu apelido carinhoso pro Cemitério Maldito, né? Não, isso. O nome do livro é Cemitério. Ah, tem um outro livro chamado Cemitério. Não. O livro é Cemitério. É Cemitério, não é Cemitério Maldito? O filme é Cemitério Maldito. Ah, é só o filme que é Cemitério Maldito, ok. E tem os contos dele, de repente, tem um livro excelente dele, que é o Quatro Estações, que é onde tá o conto do Shawshank Redemption, que é foda pra caralho. E toca a música? Não? Eu tô péssimo de piadas. Quatro Estações, eu sei. Nossa. Quatro Estações. Pô, mas isso aí foi muito cultural. O Tripulação de Esqueletos, que a gente até brincou outro dia aqui, comentou que a tradução, né, o Jovem Nerd tava zoando que a tradução, Skeleton Crew, é uma seleção de contos que eu também acho uma boa indicação. Porque são pequenas histórias, começa com o Nevoeiro, pode ser um bom início também, mas o Dudu falou, o The Shining, né, Iluminado, o Cemitério Maldito, o Cristina Cine também, eu acho que são livros que resumem bem a experiência do Stephen King. É, se eu tiver que indicar um, é o Iluminado. Agora, pro Dave, eu indico o Novembro de 63, porque gosta de coisas históricas e viagens do tempo. Vou na dica do Nick. Vou comprar pro Kindle. Olha aí. O Eduardo não gosta. Esse Eduardo vai ficar bolado. Porra. Eduardo tem que cortar o dedo no papel. Ninguém lê nessa merda aí. Tá bom, é. Ah, se fudeu, maluco. Tu não tá ganhando dinheiro do Kindle, é isso? Eu queria ver o maluco tacar fogo no livro do Afonso no Kindle. É isso que eu queria ver, meu. Here's Johnny! O Stephen King, ele tá lançando muitos livros, né? Então, no ano passado, ele lançou o Doctor Sleep, que é a sequência do Iluminado que a gente já falou, e lançou um outro chamado Joyland, que é uma história de um parque de diversões. Cara, ele sempre lançou muitos livros, sempre. Será que ele tem algum tipo de maldição? Ele tem que escrever e tirar essa maldade de dentro dele? Cara, ele já disse uma vez que pra ele ser feliz, ele tem que estar escrevendo. Então, ele escreve mais ou menos 4 a 5 horas por dia, ele escreve, isso significa 5 ou 6 páginas, ele escreve com cuidado, mas o cara produz todo dia. Se ele não estiver escrevendo, ele não tá feliz. Então ele já falou isso. É, tanto que tem. O Asimov falava a mesma coisa, né? Ele perguntava o que era escrever pra ele e falou assim: escrever que nem respirar, se eu parar, eu morro. É, ele falou, inclusive, tem uma frase dele que é assim: são sempre duas escolhas. Você pode se ocupar vivendo ou você pode se ocupar morrendo. Então ele se ocupa escrevendo. É a terceira opção. Tá vivendo. Pois é. Vocês falaram aí do meio que um resumo, Stephen King por Stephen King, uma coisa que eu acrescento também, que me atrai nele, além de tudo que a gente já falou, é que eu acho que ele sempre deu mais importância ao trabalho dele do que à fama dele, né? Eu comentei que ele é um cara meio recluso e tal, ele sempre evitou se jogar na mídia. A mídia que sempre foi sedenta, a mídia americana, né, precisa endeusar, precisa transformar o autor em um produto. A gente tá um pouco nessa vibe também. Você se sente um produto, Afonso? A sua editora vem fazendo isso com você? Vem te sugando dessa maneira? Você se sente usado? Usado, sujo. O Dracon te usou? Quem falou uma vez, cara, que se ele pudesse reviver tudo que ele fez na vida dele, ele faria exatamente igual. Tudo. A única coisa que ele se arrepende mesmo foi ter gravado o comercial do American Express, que era Do You Know Me? Você me conhece. Porque a partir dali, todo mundo sabia como é que era a cara dele. Então, de repente, esse é o meu conselho pra vocês. Nunca gravem o comercial do American Express. Dependendo do cachê, né, claro. É, não, e essa brincadeira que a gente faz do Rei dos Escritores foi exatamente pra brincar com isso, entende? É um exagero tão grande pra transformar em galhofa, porque no final das contas... Claro. Acredito que, né, que vocês concordem. A história... Vamos ver. Deve ser... A história, ao meu ver, pelo menos, deve ser mais importante do que o autor. Claro. Né? Ele é um veículo. Por que não? Se você se colocar numa posição humilde, eu costumo ver assim. Você é um veículo pra aquela humildão, história... Humildão. Não existe humildade nesse programa. Não existe, né? Mas eu acho legal. São todos soberbos. Mas sabe o que é engraçado? Se você olhar qualquer capa do Stephen King, ele tá na posição do nome dele de ser sempre maior do que o título do livro. É, sim. Mas ele não é por ele. Stephen King! Não é por ele enquanto pessoa, é por ele enquanto autor. Não, eu sei, o editor. O nome dele vende, né? O nome do livro ninguém nunca ouviu falar. É, o nome do cara vende mais do que o título, é esse que é o negócio. Exatamente. Tem os autores que chegam nesse ponto, né? Ele é muito bom de nome também, cara. Por exemplo, o livro novo dele que sai agora, no começo de junho, chama Mr. Mercedes. E é tipo um revival do Christine, na verdade, porque é uma parada de um carro, na verdade é um cara que mata as pessoas com uma Mercedes. É, tem até o alvo, né? Tem até o alvo, né, na frente. Exato. A mira, né? Here's Johnny! Uma menção honrosa ao fantástico livro O Apanhador de Sonhos, que muita gente nem sequer passa perto por conta do filme horroroso. Sim. Então não deixe que o filme, você que tá ouvindo aí, não deixe que aquele filme horroroso, com o Morgan Freeman, que surpreende também, afaste você. É um livro muito bacana, é grande sim, mas brinca com coisa de extraterrestre, ele usa de metáforas para explicar como que a pessoa pode ficar presa dentro da própria mente, numa espécie de coma. Fantástico, fica aí a recomendação. Ah, não, é o apanhador do campo de centeio, é isso? Não, o apanhador de sonhos. Dreamcatcher, é. Isso. E na, também outra que a gente pode citar, o Under the Dome, o Sob a Redoma. Recente. É um livro recente, pois é, acho que de 2009, no qual a cidade... Tem a série também, né? Tem a série da CBS, é uma cidade que ela é coberta por uma doma. Não sei se ele viu o filme dos Simpsons, mas... Chester's Mill. Vamos fazer uma série disso? Tem uma série. Que é, inclusive, com o Hank do Breaking Bad. Mas é baseada nessa história. É baseada, né, no livro. Uhum. E aí, o legal disso é porque, na verdade, os vilões são os humanos, na verdade. Quando você prende todo mundo ali... Exatamente. O cara que é o Big Jim, que é o líder ali, ele começa a se tornar uma eminência, assim. Ele começa a virar maior do que... Né? É batida. Essa história é batida. É muito legal, cara. A série tá maneira. Foi cancelada ou não? Eu só assisti um episódio, achei interessante, mas fiquei na dúvida se eles vão conseguir fazer o que ele fez no livro muito bem, que é criar o mundinho. Você vai aprendendo a vida de cada pessoa e os podres de cada pessoa. Sim. Série dá pra fazer, cara. Mas vamos ver se vai ficar... Tem que só dar um desconto que é série de TV aberta, né? Então acho que pro que ela tá bem, assim. Uhum, justo. Tá bem produzida. Ele começou a escrever esse livro há muitos anos atrás, tipo, mais de uma década. Só que ele chegou num impasse, porque ele queria fazer realmente um Big Brother ali, as pessoas fechadas ali naquela porra, e como é que eles vão se comportar e tal. Mas além do lado humano, ele queria fazer uma coisa realística. Então o que acontece com a atmosfera do lugar, entendeu? Os efeitos atmosféricos, físicos de um lugar que é fechado, né? Venta nessa porra, vai chover, e o ar? Quanto tempo dura o ar? Ele diz que na época que ele começou a escrever, ele não conseguiu essas respostas dos consultores dele, do pessoal da ciência, digamos, do time de ciência, né, do Nerdcast, não, o time de ciência do... Aí tá, o time de ciência dele é fraco, que o nosso dá a resposta rapidinho, maluco. Pois é, mas na época ele diz que ele não sentiu firmeza no discurso e tal, e ele falou, não estou pronto para terminar essa história. E aí ele só foi terminar agora, e ele brinca dizendo que quando ele tava no finalzinho, que ele contou a história pra um amigo dele, e o amigo dele falou, tipo o filme dos Simpsons. Aí ele, porra, como assim o filme dos Simpsons? Não viu, não? Aí ele foi assistir, puta que pariu. Muito bom. Olha quem tava na redoma esse tempo todo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.